Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar de uma importante franquia do cinema que revitalizou o gênero de terror. Hoje iremos falar do Pânico. Não programa de rádio e TV, não, por favor, galera. É, Pânico na Band. Calma lá, cara, não é esse aí, não. Vamos falar dos filmes de terror de Pânico. Aqui é o Sage, eu volto já. Isso é muito comum em gravações, por sinal, né? É o problema que se eu não voltar, fiquem preocupados, galera. Ok, a gente manda um carro até Mogi, a gente liga pro prefeitura de Mogi. Por favor, gente, por favor. Aqui é o Cabeça e alguém, pelo amor de Deus, precisa matar a Sidney. Eu não aguento mais essa mulher viva. Sério. A deusa da morte, pô. Meu porra. Deus, como que ninguém consegue matar essa mulher? Qual é o problema das pessoas? Sério. Não, eles tentam, só que dá merda. Todo mundo morre depois. Caraca, muita frustração. E hoje temos uma convidada pra participar desse nosso podcast. Aê! Eu de novo, Giza. Gente, adoro vir pra cá. Adoro gravar com vocês, vocês sabem. Toda vez que vocês me chamam, eu tô aqui. Ué, cheguei. E, bom, falar de Pânico, quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã de filmes de terror, mas filmes slash, nossa, é a única coisa que me faz assistir filmes de terror. E todo mundo é suspeito, né? E lembre-se sempre, né? Você não sobreviverá se fizer sexo. Essa é uma regra muito importante. Pois é. Mas vamos então começar nosso podcast apresentando um pouco dessa importante franquia de filmes de terror. Ele foi criado pelo Kevin Williamson, que é o roteirista, e foi dirigido pelo mestre do terror, Wes Craven. Wes Craven, que todo mundo sabe quem é o cara que criou A Hora do Pesadelo, o Fred Krueger. É, ele era alguém aí que já tava desde a década de 70, salvo engano, fazendo filmes, e já fazendo filmes de terror, né? Então, assim, ele é um nome, assim, unânime quando se fala de filme de terror, né? Pois é, saudoso que o Wes Craven, que é uma pena que ele morreu ano passado, né, de câncer no cérebro. Sim. Mas falando um pouquinho mais do Pânico, né, ele entra na categoria do gênero de terror, o slasher. Pra quem não sabe quem é o slasher, é um filme que você tem um misterioso serial killer que vai matando todo mundo. Aqui nesse filme, o assassino, ele tem o apelido de Ghostface. A máscara dele, né? Ghostface, que ele usa. Que é interessante porque se tornou um ícone muito forte da cultura pop. Ele vira um ícone, assim, mesmo que as pessoas não viram o filme, sabe bem o que é. Sim, sim. Quando a gente fala de slashers, ele é uma das franquias mais populares de filmes de terror. Tem o Jason, tem o Fred Krueger, o Michael Myers, o Leatherface também. E eu acho que o Ghostface também entra dentro dessa categoria. Apesar de não ser mesmo o cara, mas a roupa, o modo operante dele é muito conhecido. Então ele é importantíssimo mesmo como uma figura de assassino mascarado do gênero slasher. E é engraçado um fato, né? Pra quem anda bastante em eventos aí, é bem comum você falar assim, olha, o cosplay do Pânico e não o cosplay do Ghostface. Exatamente, exatamente. De tal forma que ficou marcado essa roupa e essa máscara, ficou enraizado na galera. Isso é verdade. Embora também tem o pessoal associa muito às piadinhas, né, do primeiro filme lá do Todo Mundo em Pânico, que o pessoal acha que ele é meio galhofa no Ghostface. Assim, ele é. É, tudo bem, ele é o principal cara do slasher, só que ele cai toda hora, o pessoal joga coisa nele. Ele se machuca ali. Ele toma cada porrada. Ele aguenta. Nossa, no primeiro filme, a quantidade de porrada. Tem uma hora lá que ele tá perseguindo a amiga da protagonista e ela abre, tipo, a porta do freezer. Ele toma uma porrada na cara da porta do freezer. Você fala, caraca. É que é engraçado, ele é um serial killer. Só que assim, ele parece um estagiário de serial killer. É, não, é. Não, todo mundo chuta ele, joga ele pra cima, joga pra baixo, empurra de escada. Impressionante. Mas pra mim ele é mais interessante que, por exemplo, que um Jason, que um Fred Krueger, que o bicho não morre, né? Porra, apanha, não morre. O Ghostface, a gente vê como ele é um mortal. Afinal de contas, é feito por um humano comum. Então, é meio incrível ele apanhando bastante. Tá certo que ele tem uma resistência incrível também, né? A constituição dele é altíssima, pelo jeito. Olha a ficha dele, né? Mas assim, é interessante porque quando a gente fala do... Por exemplo, quando você fala do primeiro Sexta-feira 13, você tem essa questão também do assassino que é um humano, o assassino que é a mãe lá, a velha maluca. Ela também troca porrada lá com o pessoal, eu não sei o quê. Então, assim, você tem essa sensação de que ela é humana. Depois, quando vai passando e você vai tendo realmente o Jason lá, ser das trevas, maligno, não sei o quê, você fica meio do tipo, ah, ok, sabe? Tipo, a gente sabe que não vai dar em nada, né? E a gente não tem dúvidas. Ah, ok, a gente sabe que é o Jason, é o Jason. Agora, no Pânico, além de você ter essa sensação de, ok, é um cara muito atrapalhado sendo o assassino, e quem é esse cara? Porque sempre é uma das graças do filme é você descobrir quem é, fechar as pontas de, peraí, mas esse personagem tava na cena, ele não tava, onde que ele tava? Então eu acho que esses dois elementos de, aspas, humanidade do personagem do Ghostface são muito interessantes na construção, que era uma coisa que você não tinha, como você falou no Fred Krueger e no Jason, por exemplo. É que você tem um segundo plot rolando nos filmes, você tem os assassinatos, que é o comum de todo gênero, uhum. Mas tem a curiosidade de saber quem é que é, de você ir montando, vamos dizer assim, o quebra-cabeça pra você saber quem é que é, e eu acho que isso que é a graça dele, né? De ter dois plots andando juntos. Isso que é a desgraça dos filmes slashers mais comuns, das franquias mais populares, porque a gente sabe quem é o assassino, a gente só quer saber quem é o próximo a vítima, que forma vai matar, a forma estranha, e você olha esse personagem ali, tá aí pra morrer, ponto, é isso, né? Todos os filmes a mesma coisa. Por isso também tem uma, até legal falar essa, uma situação de bastidores, que o Cabeça, ele sempre fala assim, Seiji, vamos fazer um podcast sobre alguma franquia popular de filmes de terror. Eu falo, isso. Cara, tem um problema, o primeiro filme da franquia é legal, o segundo até que vai, mas o resto é tudo uma merda, cara. Porque é tudo previsível demais, não tem nada atraente, cara. O maior exemplo, Psicose, que tem aquelas continuações horríveis que não fazem sentido algum. Não tem nem por que falar daquilo, entendeu? Não vamos tão longe. Talvez eu seja crucificado aqui, mas assim, eu adoro o Jason como personagem. Eu acho ele um personagem do caraca, tá ligado? Assim, uhum. Tipo, nossa, é clichê, é bobo, mas é um personagem que você olha aquela monta, porque o cara é grande, né? E tal. Caralho, que medo dessa porra. O primeiro é legal, o segundo é legal, depois começaram a jogar ele pro espaço, ele lutando com não sei o quê. Aí você fala, gente, aonde foi que essa porra se perdeu, sabe? Eu falo, aonde estamos, né? O que aconteceu? E aí, até hoje, por exemplo, eles não conseguiram acertar mais a mão. Eles não conseguiram, na minha opinião. Você assiste muito mais porque você gosta do personagem do que porque a série realmente é legal. Não, ele se torna galhofa. Totalmente galhofa. Você não aguenta mais essa franquia, esse filme, esse tipo de gênero slasher. E assim, é por isso que o Pânico, ele é importante, porque ele acabou revitalizando o gênero, né, de terror que tinha. Porque a gente olha os filmes antes do Pânico, né? O primeiro Pânico saiu em 96. Aí a gente vai ver os filmes que saíram. Fiz até uma lista aqui, ó. Teve A Hora do Pesadelo 6, do Fred Krueger, em 91. Uhum. Uma merda de filme. Jason vai para o Inferno, em 93. Uma porcaria de filme também, cara. Halloween 6, que é um lixo, saiu em 95. Só fizeram uma coisa decente depois, em 98, o H20, que esse é bom. Vai sair, uhum. Mas isso é influência do Pânico. Aí pega alguns outros. A Profecia 4, de 91. A Profecia 4. Cara, Poltergeist 3, de 88, que é meio zoadaço. Psicose 4, Massacre da Serra Elétrica 4. É tudo filme de baixa qualidade. E assim, a gente tá falando de filmes de franquias mais conhecidas. Mas pega as menos conhecidas, é tudo lançamento diretamente pra home video. Ou seja, o gênero de terror tava no limbo. É engraçado como o cinema tem características assim. Se vocês escutarem o nosso cast Missão Impossível, a gente fala de como Missão Impossível teve que se reinventar depois de, por exemplo, da franquia Bourne, né? Sim. Que trouxe elementos novos, próximos àqueles, de uma forma mais atraente ao público. E a gente consegue ver isso nos filmes de terror, só que de uma forma muito mais extensa, porque sempre que os filmes começam a cair nesse marasmo aí de repetições e coisas galhofas, aparece um outro filme ou de um gênero novo, ou reinventando o gênero pra mexer tudo, e aí todo mundo começa a se movimentar naquele sentido. O Pânico fez isso, eu acho que depois a gente pode dizer que os Jogos Mortais fez isso, e depois o Atividade Paranormal fez isso, né? Indo nessa nossa história mais recente. Eu falo assim, ó, que filmes de terror, ele tem que usar a moda do momento pra poder ter lucro. O pessoal não é tão criativo assim, mas de repente, de vez em quando, alguns anos, surge um filme, é um diferencial, geram bastante lucro, e vem as cópias, o pessoal não tem criatividade pra fazer algo de novo, é o mesmo estilo, a modinha da época, e depois renova, renova, renova pra outro estilo. Franquia de terror, eu sei que ele não tem um futuro muito longo, por isso que precisa ter essa modinha a cada momento. E o Pânico foi importante naquele momento, em 96. Antes disso, tava no limpo mesmo o estilo de filme de terror. Então, por isso que a gente fala que o Pânico, ele tirou um legado. É que é complicado. A gente fez o nosso primeiro Putzilla, né? O Talkzilla. Foi sobre terror, explicando um pouco sobre o terror, sobre literatura de terror e sobre exatamente isso que a gente tá falando. Como é que o terror, ele acaba decaindo muito rápido. Vira clichê, vira bobo. Mas se você pegar a história também, vai muito alinhado com o nosso tempo. Conforme você vai aprendendo mais coisa, você vai perdendo medo. Não tem aquele pavor. Antigamente as pessoas liam e ficavam com medo. Hoje em dia não. Hoje em dia não existe nada que provoque aquela sensação. Estamos anestesiados, né? É bem esse negócio que você falou. Imagina você tomar vacina. E aí você já não pega mais aquilo. Você fica depois. Você pode até, beleza, tem um medozinho lá. Mas é muito mais de pessoa pra pessoa, que nem eu falei. Eu odeio filme de fantasma, né? Você não gosta de filme de boneco. Eu não gosto. E aí você não gosta, mas você assiste. Assisto. Só vai ficar aquele negócio meio, beleza. Okay. E você sabe quando o negócio é galhofa, porque quando te dá medo, quer dizer que o filme é bom. Porque se o filme, se olhar, você tem medo de um negócio, mas você olhar e falar, nossa, mas que negócio tosco é esse? Já decaiu, entendeu? E o cinema de terror decai bastante. É um, pra mim, dos que mais decai. E ele não decai como é, por exemplo, um outro sentimento, os de romance, se a gente for comparar. Ok, é verdade. Entendeu? Os de romance nunca vai acabar. Por quê? Porque o romance você tá vivendo, você tá feliz, você vai saber aquilo. Você enjoa também, mas você enjoa menos porque é um sentimento bom. O terror não é um sentimento, de certa forma, bom. Ele é um sentimento ruim, você vai ficar, pô, estressado, agitado. Então tem essas diferenças. A gente chegou a explicar isso, falando um pouco, até Jason mesmo, que eles tentaram se reventar e foi aí que deu a merda toda. Pode falar palavrão, não tem problema não. Então tá bom, porque eu gente... Não, pode. Aqui é... Jogador de mob, jogador de... É um drama. Tava falando assim, que toda essa parte assim de filme de terror estava cansando. O Pânico foi importante porque um dos elementos centrais de toda a franquia é que ele satiriza os clichês de filmes de terror, com um roteiro, pra mim, muito sacado, de certa forma, inteligente também. Por exemplo, em todos os filmes do Pânico, sempre vai ter as regras dos filmes de terror, que eles sempre falam. Isso é muito bom. Isso, pra mim, é uma coisa muito legal. É uma metalinguagem, né, de filmes de terror. Um filme de terror explicando o que acontece dentro de um filme de terror. Na verdade, o Pânico, de modo geral, ele brinca muito com esse metafilme, essa metalinguagem toda. Sim. Do cinema, não só do cinema de terror, mas assim, várias vezes, principalmente no primeiro filme, você tem muitas falas de, mas isso não é um filme, mas essa é a vida real, sabe essa brincadeira de, parece até que às vezes eles não se levam, assim, eles se levam a sério demais, de uma forma divertida e inteligente pra forma como foi construído o roteiro. É como falaram no primeiro filme, toda a nossa vida é um filme, só que você não sabe qual gênero, né? No caso deles, era um filme de terror. É, então, exatamente. Vamos falar um pouco da origem da franquia. Como iniciou essa ideia do filme do Pânico? Ele começou não com o Scream. Na verdade, ele começou com o Kevin Williamson, roteirista dessa história. Em 94, o Kevin Williamson, ele é um roteirista iniciante, mas ele pensou no roteiro do Pânico após ele ler uma reportagem especial sobre um serial killer que aconteceu as mortes lá em Gainesville, Flórida. Uma série de mortes acontecendo e ele pensou num roteiro pra esse filme. Um cara assassino serial perseguindo jovens, e aí ele pensou nesse script do filme de terror chamado Scary Movie, em que todos os personagens sabiam todos os clichês de filmes de terror. O Kevin Williamson é um cara que gosta bastante de filmes de terror, ele sabia bastante clichês e sabia discutir isso, então ele pensou nessa ideia. Curioso que esse filme, o projeto dele chamado Scary Movie, depois a gente conhece um outro filme chamado Scary Movie e tem uma certa base no Pânico, mas ele é engraçado, humor, paródia, que né? Que é o Todo Mundo em Todo Pânico. Todo Mundo em Pânico, o título oficial dele, Scary Movie. Que na verdade, de certa forma, se você for pegar, ele é meio que pegar essa ideia de clichês e sátira e estender isso e distorcer isso pro ridículo, né? Exatamente. Só lembrar, então, assim, que em 95 a Miramax, ela comprou o roteiro por $400 mil e produziu o filme, esse roteiro que ele comprou, usando um selo dela que é meio relativamente novo, chamado Dimension Filmes, que ela produz filmes de terror. Então, assim, se você for ver todos os filmes do Pânico, tá lá escrito assim, Dimension Filmes. Aí, o Wes Craven, ele acabou sendo cotado inicialmente pra ser o diretor do filme. Porra, ele sabe falar com jovens, ele é o rei do terror, vamos chamar esse cara. Só que o Scream, ele tava ocupado ocupado fazendo o remake do filme The Haunting. Aí eles viram chamar outros diretores para poder dirigir esse filme. Eles tentaram chamar o Robert Rodriguez, o Danny Boyle, o George A. Romero, o Sam Raimi para poder dirigir esse filme, só que os produtores acharam que esses caras não entenderam a proposta do filme. É um filme meio engraçado até. O pessoal tentava chamar o Wes Craven de novo, mas ele recusava. Olha, eu tô ocupado na produção desse filme e eu também não quero estar mais ligado a tantos filmes de terror. Por amor, deixa eu continuar a minha vida. Só me ligam a filmes de terror, pô. O cara ficou marcado pelo gênero. No fim, ele ficou marcado pelo gênero, né? Só que aí, a produção desse remake, né, do The Haunting foi cancelado. E aí, o Wes Craven, ele assinou para dirigir o filme o Scary Movie. E o filme mudou de nome para Scream. O curioso é um dos motivos para fazer o Craven mudar de ideia. Porque é o seguinte, no começo do filme lá do onde viu o Pânico, tem a Drew Barrymore. E ela morre no começo. Uma atriz muito empadalada, conhecida. Detalhe que, assim, esses atores que morrem no começo, pelo menos no primeiro e no segundo, acabam ficando mais famosos do que o próprio pessoal de dentro. Que é ela e depois o Omar Epps, que depois faz House. Pois é. E vários outros. Assim, por que fez ele mudar de ideia? A Drew Barrymore, ela procurou o estúdio pra poder gravar esse filme. E ele, o Wes Craven, ficou curioso. Cara, uma atriz badalada, conhecida. Ela tá procurando um estúdio pra atuar nesse filme de terror. Por quê? Ele ficou curioso pra isso. Aí ele foi de fez ler. Agora, assim, ó. Se uma atriz como a Drew Barrymore também tá interessada, então eu acho que ele merece um voto de confiança um pouco maior nesse filme. Vamos dirigir esse filme. O curioso, porra, o Wes Craven, baita diretor de filme de terror. Então, assim, já se associa. Baita filme de terror, com certeza. Mas o Kevin Williamson, ele tem uma grande participação também, cara. Ele que fez o roteiro. E se você for ver os outros filmes de terror também, ele fez o Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado também. Que é um clássico aí, meio contemporâneo. 97, eu acho, né? Por aí. Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Uh-huh. O H20, não é? O H20, ele foi coprodutor. Coprodutor. Mas assim, se você olhar a parte dele de produções de seriado, o Kevin Williamson, ele fez algumas coisas mais recentes, por exemplo, o Stalker, The Following, The Secret Circle, né? The Following é excelente. Sim, da Fox. Mas, ó, os grandes trabalhos dele é o The Vampire Diaries, né, da CW. Meu e o Dawson's Creek, cara. Dawson's Creek. Aí você imagina, do Pânico pro Dawson's Creek. Meu Deus. Dawson's Creek. Como? Onde? A infância agora foi lá e voltou, tá gente. Ligado? Foi lá longe. Tanto foi assim, eu tava vendo o Todo Mundo em Pânico, que eles zoam. É uma relação direta com o Pânico. Aí, de repente, na cena, toca a música do Dawson's Creek e aparece o protagonista lá, o cara que faz o Dawson's Creek. Assim, meu Deus, olha a referência de onde pegou. Isso não foi gratuito, na minha opinião. Não foi gratuito. Caraca. Mesmo assim, é muito interessante essa dupla, né? Que os dois puderam trabalhar nos toda a franquia. Na verdade, o Kevin Williamson, ele não pôde trabalhar no Pânico 3. Ele criou esboços e ajudou o cara lá, né? Que escreveu o Pânico 3, né? Aaron Kruger. Ele deu dicas pro cara, foi dando várias ideias, mas quem escreveu o roteiro no 3 é esse cara. De resto, o Kevin Williamson troou nos outros filmes mesmo da franquia. Então, é um trabalho dos dois, o Kevin Williamson e do Wes Craven. Tem gente que dá peso maior ao Wes Craven do que ao Kevin Williamson. Pra mim, eu dou peso igual. Ah, mas o roteiro é muito importante. Roteiro é importante. É muito importante. E a forma que ele foi dirigido também é muito importante. É, na verdade, uma coisa que é importante desses filmes, e no geral, é um grande problema dessas franquias, é que eles acabam passando por muitas mãos diferentes. Sim, né? Sim. E aí você acaba tendo altos e baixos. No caso, como ele foi feito, vai, a duas mãos, e todos os quatro filmes foram pensados pela mesma equipe que tinha essa visão e conseguiu atualizar, inclusive, por exemplo, no quarto filme que se passa 10 anos depois do terceiro, dá pra ver que ele tem uma qualidade constante e um cuidado muito grande, diferente de outras franquias que foram passando aí, de diretores, escritores, equipes criativas totalmente diferentes, e aí acaba ficando um Frankenstein gigante. Uhum, de fato, né? Bom, então vamos começar pra falar de todas as obras do Pânico, que são 4 filmes e ainda um seriado. Aviso, galera, todos os filmes vão ter spoiler, tá bom? Então se você não viu nenhum dos filmes, até a próxima vez, tá bom? Então vamos começar com o primeiro, Pânico, que foi lançado em 1996. Hello? Hello. Who is this? Tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Well, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. is playing a deadly game. It all began with a scream over 911. Someone who's seen one too many scary movies. Now, he's taken his love of fear. Hello? Hello, Sydney. One step too far. Do you like scary movies? What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act. She's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Number one, you can never have sex. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. Get another beer, you want one? Yeah, sure. I'll be right back! He didn't make the rules. The police are always on track. If they watch Palm Night, they save time. He just kills by them. Don't answer the phone. Don't open the door. Don't try to hide. Mesmo tendo sido um filme de sucesso, ele foi um filme, a princípio, com um custo baixo. Quer dizer, os filmes de terror, eles costumam ter valores de produções não muito altos. Ainda mais o primeiro filme, né? Exatamente. Esse filme teve um custo de produção de 15 milhões e teve uma receita e um retorno de 173. Ou seja, mais de 10 vezes para um primeiro filme da franquia, numa época diferente, onde você fazer 100 milhões era, ainda mais que um filme de terror, era uma coisa diferente. Hoje, qualquer filme, mais ou menos, faz, né, 3D, IMAX. Isso. Nada, qualquer coisa é Sharknado e é isso aí. Exatamente. E detalhe, no primeiro final de semana ele só arrecadou 6,3 milhões de dólares. Ou seja, pra ele chegar nesse valor de 173, foi no boca a boca. Foi. É uma época que na internet não era tão difundida. Não, 96? Tá louco. Ele foi crescendo no boca a boca, aí ele se consagrou, virou um filme cult. Esse valor é muito expressivo, né? Mostra assim, como filme de terror não morreu. Você pode lançar no cinema e você tem um alto lucro. É incrível isso. É pro pessoal pensar, olha, é só a gente reinventar a fórmula, ser um pouco mais inteligente. Chega de ficar repetindo a mesma coisa, assim. Ou se for pra repetir, muda algumas coisas, né? Deixa o povo pensar no que vai acontecer, sabe? Não ser previsível demais. Ah, lembrei. Outra franquia que sofre desse problema, o Premonição, né? Premonição também. O primeiro filme mudou tudo, assim. Cara, que legal. É o segundo. E agora, o que a morte vai fazer pra matar essas pessoas? E aí, no 3 também, no 4 também. E aí ele vai ficando ridiculamente bizarro. A única graça dali é ver como que a morte vai matar essas pessoas agora. Exatamente. Mas então, indo mais ou menos pro roteiro do filme, o filme se passa na cidade de Woodsboro, na Califórnia. Uma pequena cidade onde todo mundo se conhece. Você tem aquela polícia que é aquela polícia meio gente boa, tipo do Zé Colmeia, por exemplo, alguma coisa assim. E aí o filme começa quando dois jovens, né, um casal, são atacados por um assassino vestido, né, com aquela máscara do o Ghostface, e a abordagem dele é fazendo perguntas sobre filmes de terror. Então a Drew Barrymore, né, no começo ela tem o telefone, aí o cara começa, nossa, seu namorado tá aqui, começa a fazer perguntas do tipo, ah, quem era o ator que faz não sei o que, do Leatherface, não sei o que. E aí, à medida que quando ela erra a pergunta, ele fala, agora você morre, os dois morrem, e aí vira uma grande notícia. Aí entramos na nossa querida Sydney Prescott, a menina que não morre de jeito nenhum. Que a gente não consegue matar essa desgraçada. Cara, a mala eterna. Impressionante. Que ela é a protagonista. E ela acaba sendo... Na verdade, esse assassinato começa a chegar a ela. Porque a mãe dela também foi assassinada. E aí o cara vai atrás dela. Tá pra fazer um ano da morte da mãe dela. Então a vida dela começa a virar um turbilhão por conta desse assassino. Também vai atrás dela. E aí o filme vai se desenrolar nessa tentativa de descobrir, primeiro, quem é esse cara. Segundo, por que ele tá fazendo isso. E o filme se desenrola aí dessa maneira extremamente criativa. E genial, na minha opinião. É um filme que eu adoro. Ele me marcou bastante. Eu não vi no cinema. Embora curioso, né? Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado aqui no dia 20 de dezembro de 96. É Natal, praticamente. Bela época pra lançar um filme de terror. E não é um filme de Natal, né? Tipo assim, então, não é um filme lançado como acontece muitas vezes. Eu acho curioso ter ele lançado na época de Natal, mas eu vi alugando em VHS. Saudosos VHS. Nossa. E eu fiquei maluco quando vi esse filme. Primeiro por causa do roteiro. roteiro, a forma como ele brinca com os filmes de terror, muitas referências que ele joga durante o filme. Tem uma hora lá na escola que o faxineiro é o Fred Krueger lá. Porra. Não, é assim, o cara chama Fred, ele tem uma camisa listrada ali, assim, aquela coisa listrada horizontal das cores da roupa do Fred Krueger, faltou o chapéu. Exatamente, exatamente. E curiosidade, ô cabeça, sabe quem faz esse cara? Quem? É o Wes Craven. Ah, é ele? É ele. Caraca. Cara. É tipo Tarantino. O Wes Craven quis brincar com isso, né? Outra brincadeira que ele faz no começo, assim, quando tá o cara lá querendo matar Drew Barrymore no telefone. Uhum. Ah, o que você vai ver? É Hora do Pesadelo. Ah, mas já viu todos os filmes? É só o primeiro, né? Todos os outros são uma merda, né? É verdade. Curioso, o Wes Craven só dirigiu o primeiro, não dirigiu o resto. Então, assim, é a crítica que ele tá botando aos outros filmes, né? Do Hora do Pesadelo. Todos são uma merda, né? Eu concordo com isso. É verdade. Mas, assim, além dessa parte de brincadeira de roteiro que ele faz, as sátiras que ele faz ao clichê, como já disse, usa muito de metalinguagem. Por que um assassino se comporta dessa forma num filme de terror? Por que o jovem se comporta dessa forma? Todas aquelas discussões que a gente sempre vê, que a gente vê de filmes de terror. E, no fim, a grande revelação no final. Me surpreendeu demais. Aquilo é muito bom. E essa eu achei muito sacada, porque já falando no final, em vez de você precisar mostrar um assassino usando habilidades supernaturais, que ele tá em todo momento. Não, é um assassino humano. E como é que ele consegue matar tantas pessoas em tantos lugares diferentes? E não ser pego, né? Ou você suspeitar daquela pessoa, mas ele tá livre de qualquer suspeita, porque ele não poderia ter cometido aquele crime. É por quê? Porque não é um assassino, são dois assassinos. Isso me pegou de surpresa, incrivelmente. Isso foi, pelo menos assim, na época que eu assisti, isso foi uma explosão de cabeça. A gente sempre fala isso aqui, as mídias, elas costumam criar alguns tipos de reflexos automáticos na gente. E, por exemplo, num filme de assassinato, num filme desse tipo, é assim, uma das regras é, o assassino tá revelado. O assassino não é alguém que você não conhece, por exemplo, nesse tipo de filme. O assassino é alguém de meio comum. E aí você começa a ficar tentando fazer N teorias de quem é. Ah, eu acho que é o namorado. Ah, não, eu acho que é o cara que faz o salsicha. Que pra mim ele sempre vai ser o cara que faz o salsicha. Pra mim também. É, eu não consigo mais associar ele. Matthew Lillard. Ele é o salsicha. Ou então, ah, não, eu acho que é o cara maluco da locadora. Então, assim, você automaticamente começa a tentar fazer essas associações, mas o filme vai quebrando elas pra você. Porque, mas então, não pode ser ele porque ele tinha um álibi. Mas não foi ele porque ele tava solto, porque ele tava na festa, porque ele tava na sala. Quer dizer, aí ele meio que, tipo, fala, pô, você sabe, em que lugar que tava escrito que não poderiam ser dois assassinos, entendeu? E você fala, caralho, é muito inteligente. Eu nunca tinha visto isso antes, tá? Talvez alguma coisa antiga que o pessoal já tenha criado um filme obscuro, assim, mas nessa forma, dessa jogada que você torna esse negócio muito mais crível, são malucos que acabam decidindo cometer assassinatos, um por um motivo, ok, aquele clichê mesmo da vingança, né? Da vingança. E o outro por um motivo esdrúxulo, simplesmente porque ele quer matar. Que ele é maluco, que ele usou muita droga como salsicha, falou com o cachorro e decidiu matar pessoas, sabe? Loucura. Não, isso é legal, né? Isso vem, por exemplo, desde a base de roteiro, né? Você pensa assim, tá, quando o roteirista tava pensando nessa história, eles pensam assim, qual é a motivação do assassino? É, assim, a vingança clássica ou porque ele é um doido? Ah, porque não são as duas? Exatamente. Vão criar dois assassinos. Eles querem se ajudar mutuamente e pronto. E uma coisa que eu gosto muito do Pânico também, ao contrário de tantos outros slashers que são esdrúxulos, que a única coisa que é importante você ver a carnificina que acontece nos filmes, esse aqui não tem tantas mortes. Não tem. O primeiro Pânico, ele tem 7 mortes no total, contei. Sendo que 2 são dos assassinos que morreram. Ok. Então o restante, você pega 1h30, quase 2 horas de filmes, com o restante de outras 5 mortes. 2 no começo, 1 do diretor ali, e restante da galera lá no finalzinho, e os 2 assassinos. Ponto. Você não precisa ficar brincando demais com assassinatos sanguinolentos demais. Você tenta brincar com o roteiro, o diálogo, que é extremamente relevante nesse filme. Sim. Você só brinca com o diálogo que vai acontecendo. E é interessante também que ele meio que conta pra você fazendo essas brincadeiras das questões das regras que você já falou, que são as regras que o Randy, que é um viciado em filmes de terror e filmes de modo geral, né, ele conta pros personagens quais seriam as regras de filme pra você não morrer num filme de terror. Aí as regras que ele coloca é, a primeira é a que a Gisa falou, né, que você não vai sobreviver se você fizer sexo. O que é o maior clichê slash da face da Terra, né? Sexta-feira 13, por exemplo. É, o Sexta-feira 13. É. Se você tá na beira do lago ali fazendo sexo, você vai morrer. Eu sinto muito, pô. Você pensou em fazer, você já vai morrer, entendeu? Se você é virgem, você não vai morrer. Deu sorte. Não, isso é muito interessante, porque, tipo assim, não tem sentido do porquê, sabe? Não existe uma relação direta de, ah, não, você morre porque você faz sexo. Mas todo mundo que faz sexo nos filmes morre, então, tipo, não faz, né? Ok. E isso tem a ver, então, com a escalação de elenco que você põe. Sim. Pega uma loira bonita num filme de terror. Ela vai morrer. morrer. Sinto muito, né? Vai morrer quando? Quando estiver fazendo sexo. Ah, só aí fazendo também, aproveitando, fazendo uma referência a outro filme que trabalha isso muito bem, que eu acho que é uma expansão desse conceito, é o do Cabin in the Woods, O Segredo da Cabana. Sei. Não sei quem assistiu. Eu sei qual é. Que é um filme também excelente, que brinca com esse conceito dos clichês de filme de terror e dessa questão de ter uma menina que é a promíscua que morre, aí tem o cara idiota que morre. E é um filme assim, é um filme que eu adoro. Toda vez que eu vejo, eu acho ele mais interessante, mais inteligente. E ele também brinca com essa questão das regras. Não, assim, não diretamente das regras, mesmo de falar as regras, mas de com os clichês. E ele meio que explica e dá uma volta muito interessante pra você. Recomendação também, esse é bem mais recente. Tem lá o batatão do Christian Swartz. A segunda regra é que você não vai sobreviver se você beber ou usar drogas, né? Que também é muito como o cara bêbado que sai pra, sei lá, e fazer xixi numa árvore. É bem lógico, né? Que quando você tá bêbado ou drogado, seus movimentos estão bem vagarosos. Então você não vai nem sequer confrontar qualquer coisa que vai aparecer. Você vai gritar, correr e morrer. Uhum. Isso é o clássico dos filmes do Slash também. A terceira regra é que você não vai sobreviver se você sair sozinho e falar, volto já, né? Tipo, também é outro clássico, né? De você, o cara que sai sozinho e vai, sei lá, no escuro pegar alguma coisa do lado de fora da casa, ou vai ver aquele barulho que tá lá fora e ele, obviamente, vai morrer. E a última, a quarta regra que ele fala é que todo mundo é suspeito. Que é, de novo, aquela coisa. A gente sabe que o assassino é alguém que tá nesse meio. É alguém que já foi apresentado pra você. Mas quem? E aí, todo mundo é suspeito. Porque você tem N soluções de filme com as mais criativas até então. As mais criativas versões de assassino possível. Desde, tipo, o assassino do Psicose. Todas essas reviravoltas que a gente já tá acostumado. Essa regra só não vale pro primeiro Sexta-feira 13, na boa. Assassino jogado do nada. É que nesse, a estrutura é um pouco diferente porque você não desconfia de ninguém. Pelo menos ele não dá a entender que você tem que desconfiar de alguém daquele grupo. Mas realmente esse aí, tipo, quem é a mãe do Jason? Ela nunca tinha sido apresentada. Surprise! Ela nunca apareceu na porra do filme. Ah, okay. Aí assim, eu sou assassina dessa história, caralho. Ok, faz sentido. E aí, um ano depois, só correndo na produção, foi lançado em 1997 o Pânico 2. Hello? Hello, Sydney. Remember me? What do you want? It's time, girlfriend. Don't you know history repeats itself? Last night, two college students were brutally murdered. Police are everywhere. The girl was stabbed 7 times. Ouch. Hi, Gail Weathers, author of the Woodsboro Murders. She's an opportunist. Be kind, she saved our lives. Yeah, I know, I read all about it in the book. I can't wait to see the movie. Victim. Did you feel threatened by the murder? What am I supposed to do? If there is some freaked out psycho, they're probably already in your life. Oh, so you just want to sit here and wait to see who drops next? The way I see it, someone's out to make a sequel. So it's our job to observe the rules of the sequel. Number one, the body count is always bigger. Number two, the death scenes are always much more elaborate. How do we find the killer, Randy? That's what I want to know. Well, let's look at the suspects. Not interrupting anything, am I? It's him. He can see us. Do you want to die tonight? Is that the best you can do? Why not set your goals higher, huh? You want to be one of the big boys? Manson? Bundy? OJ? What's your favorite scary movie? Showgirls. Absolutely frightening. Pânico 2 veio em 97, ele custou 24 milhões e arrecadou 172 milhões aí, 300 doletas. Detalhe que nesse daí, no primeiro final de semana, ele arrecadou quase 33 milhões de dólares. A franquia já tava popular pra caramba. Exatamente. Ao contrário dos 6,3 milhões de dólares no Pânico 1. Esse daqui, você não precisava ir no boca a boca. O pessoal já sabe o potencial do que é o Pânico. É que foi aquela coisa. O pessoal gostou e aí você vê que a receita ficou muito parecida com o que foi a receita do primeiro filme. E é difícil. A tendência dele não é ficar muito igual. Pelo menos nos dias atuais não é. Uhum. É diminuir um pouco. Mas, não. Assim como foi feito no primeiro, ele também foi lançado em dezembro. Dia 12 de dezembro de 97, lá nos Estados Unidos. E ele tem no elenco algumas carinhas bem conhecidas, como, por exemplo, a Courtney Cox, que é do Friends. Exatamente. É, voltou todo o elenco do primeiro Pânico. Todo o elenco que não morreu. É. Então, tá ali a Neve Campbell, que faz a Sidney Prescott, a Mala Eterna. Que ela só fez isso a vida inteira dela como atriz, né? Assim, tipo, porra. Não, é que antes disso, ela fazia um seriado chamado Quinteto, Part of Five, que é muito popular lá nos Estados Unidos, na época que passava. Passou aqui na Record, passou na Sony. Mas aquela coisa de seriado de adolescentes dramáticos. Só fez isso com aquela cara de choro que ela fazia. Caraca, é impressionante. Cara de sofrimento. Ela fez os Jovens Bruxas também, né? Mas só também, viu? Na minha opinião, a Neve Campbell não fez mais quase nada depois dessa, de Pânico. Não. É o ponto alto do Pânico. Ela fez séries. Ela fez o Grey's Anatomy, fez Mad Men. Participações, pontas. Qualquer coisa. Ela realmente, pra mim, é tipo... Então, o ponto alto dela foi o Quinteto, o Part of Five e esse aí, o Pânico. Uhum. Aí volta também a Courtney Cox, que faz a jornalista Gail Weathers. Aí sim. Courtney Cox, que a gente conhece a Mônica do Friends. Sim. E o ponto alto da carreira dela é o Friends. É. Sim, acho que nada que ela fez foi tão... É, e ela tá trabalhando recentemente num seriado, é o Cougar Town. Cougar Town. Ah, Cougar Town, é. E ela fez uma participação naquele do Go On, do Matthew Perry, que é também, o... Também, uma participaçãozinha ali, né? Fez, foi interessante. É. E o outro que volta é o David Arquette, que fez o Dewey. Na verdade, eu tenho um carinho especial por ele, porque eu gosto muito da família dos Arquette. A Patricia Arquette, eu acho uma atriz incrível. Eu acho que ela é assim... Ela é boa. Ela é muito boa. Boa atriz. Eu gosto dele, eu acho que ele é um bom ator, e ele... E aí depois se meteu a diretor também, né? Ele se meteu a participar de Luta Livre, uma coisa. Ele ganhou, acho que ele ganhou alguma parada. Então, assim, tipo, é um cara que eu respeito. Embora na carreira dele, ele não fez muita coisa também, não. Não, é, realmente não... A coisa mais relevante do DJ Arquette foi o Pânico e ele ter casado com a Courtney Cox depois, né? É, por um tempo. Eles foram casados, hoje estão separados. Eles estão separados. Mas, assim, eles se encontraram, namoraram, casaram, por causa do Pânico, tanto que a Courtney Cox depois mudou o nome dela pra Courtney Cox Arquette. Uhum. E depois, atualmente, eles estão divorciados. E do que se tratava o Pânico 2? 2 anos após os assassinatos lá, né, de Woodburg, um filme chamado Stab foi lançado, né, baseado nesses acontecimentos. A nossa imortal, parente aí do Drácula, provavelmente, a Sidney Prescott, né, ela é estudante da Universidade de Wisdom e acontecem novos assassinatos aí no campus da faculdade, porque campus da faculdade sempre dá muito plot pra assassinato, né, tudo muito grande, as pessoas vão pra faculdade pra fazer sexo, geralmente. Exatamente. Nos Estados Unidos parece que é assim. E aí, estão acontecendo assassinatos inspirados pro maníaco do filme. E coloca o Sidney aí no centro das atenções. E aí começa novamente o nosso querido e atrapalhado assassino Ghostface a trabalhar em cima com esse personagem, a Sidney. Aí. É tudo culpa da Sidney. Caraca. Tudo culpa dela. Não, é tudo culpa da mãe da Sidney. Caraca, porra. Né? Desgraçada. É, mas assim, eu tenho umas coisas que eu acho interessante nesse filme. Algumas delas não são propositalmente galhofas, mas assim, tipo, a Sidney foi pra faculdade pra fazer teatro. Isso. Oi? Né? Tipo, que droga de curso é esse? Enquanto o Randy foi, tipo, fazer cinema de uma forma meio estranha, onde, tipo, uma das aulas é discutir se continuações são boas ou não. Eu falei, isso não é estudo. Vamos concordar? Que, assim, a faculdade não é essa maravilha toda, essa facilidade ridícula. Que é, inclusive, é até divertida a discussão dele sobre continuações, né? De, ah, se Terminator 2 é melhor que o primeiro, se o Aliens é melhor que o Aliens. Não, eu fico discutindo se uma continuação é sempre pior do que o primeiro ou não. Aí eles ficam dando exemplos de continuações que são melhores que o primeiro. É, eles não chegaram em nenhuma, né, no caso. Não, tem vários, assim, que são boas, vai. São melhores? São melhores, ou no mesmo nível que a primeira, o Star Wars, por exemplo. Ah, mas a justificativa dele é que o Star Wars, ele não foi feito como... Ele não é uma continuação, ele é um pedaço de uma trilogia. É, então, bullshit, é... cara. A gente sabe que foi o primeiro filme que deu sucesso e eles fizeram fazer o 2 e o 3. Não foi uma trilogia pensada. Não, vamos acreditar, porra, na versão do George Lucas. Ah, mas tem, tem continuações que são tão boas quanto o primeiro. Ah, tipo o Alien, tipo o Poderoso Chefão também. O próprio Terminator mesmo. Terminator é o assim, Terminator, melhor exemplo de tudo, cara. É melhor que o primeiro. É melhor que o primeiro. É que o primeiro é um filme B, né? Mas aí ele tá querendo zoar, então. O Pânico 2, então, ele vai ser tão bom quanto o Pânico 1. Exatamente. É a brincadeira que eles fazem, né? E ele já levanta uma bola, que é uma coisa que eu imagino que na época se devia, e hoje a gente vê em outras mídias, que é: o cinema deixa as pessoas violentas? Pode um assassino ser um assassino por conta dos cinemas? Hoje a gente ouve falar isso do videogame, né? Hoje o vilão da vez, na verdade foi o cinema, aí foi o RPG, aí hoje é o videogame. O videogame é o vilão da vez, de tipo, pode o videogame formar assassinos? Né? E aí ele faz uma espécie de uma crítica, sim, a esse tipo de discurso de que, ah, os cinemas fazem as pessoas serem violentas. Ela cria assassinos. Tanto que essa é uma das desculpas que o assassino queria usar, assim. Não, eu quero ser pego e eu vou botar a culpa no cinema, porque o cinema é responsável por tudo isso. É uma crítica que estão fazendo ao filme lançado, o Stab, que, assim, eu vi em dublado, tava apunhalada. Apunhalada, cara. É muito bom. Apunhalada, cara. É muito bom eles serem chamados de apunhalada. É, nos outros filmes depois chamar a facada, cara. Fique triste, viu? Mas, assim, apunhalada, então eles falam assim, não, mas eles estão retratando uns crimes que aconteceram na realidade. Isso pode gerar pessoas mais violentas. Caramba, vocês não deveriam fazer isso, né? Tanto porque a sequência de assassinatos acontece por causa do lançamento desse filme. Então eles estão querendo botar essa crítica também, né? De novo, brincando com essa metalinguagem, né? Seja a metalinguagem do cinema, das críticas, seja a metalinguagem de como a gente trata essa questão de continuação. É sempre muito interessante. Tanto assim, se eu vou ver as regras do filme, na sequência que eles falam, além do número de mortes ser maior no primeiro, e ela foi maior, ó, ela teve 10 mortes, contando aqui. O primeiro teve 7. Ele vai ter cenas de morte maior, mais elaborada, com mais sangue, mais violência, e a gente vê isso no Pânico 2, a gente vê isso em vários filmes de terror que é assim mesmo. O Pânico, ele suga dos mesmos problemas que a gente já discutiu bastante. Os clichês se repetem e repetem, mas eles têm que extrapolar em algumas coisas, ok. Por exemplo, o maior clichê do Pânico 2, que isso não me pegou de surpresa, é que não é um assassino, são dois assassinos. Ok, já tava... Então eu esperava que fossem dois assassinos. Mas ainda assim, ele faz uma quebra bem interessante, porque no final, quando o primeiro assassino se revela, que é aquele estudante maluco lá... Isso, Mickey. Isso. Ele joga a culpa no namorado atual da Sidney, e você fica, puta, de novo o namorado? De sabe, novo? Tipo, não, de chega. Novo, e aí você meio que acredita que, tipo, é ele. Você fala, porra, porque assim, a construção desse namorado da Sidney, ele é muito estranha. Ele faz você duvidar dele. Ele é um cara meio bizarro, ele aparece nos momentos meio estranhos, meio do nada. Então ele faz você meio acreditar que o cara é um filho da puta também. Você fala, porra, de novo, um cara maluco, namorado da Sidney. E aí temos o plot. E aí ele mata o cara e fala, ah, eu te enganei, não sei o que, o seu namorado era realmente um cara perfeito, não sei o que, era bonito, inteligente, se formar em medicina, né? Ah. E aí o segundo assassino é a mãe do assassino do primeiro filme. Você fala, caralho. É a forma como o roteirista, ele tá querendo te, sei lá, te enganar. Olha, a gente vai repetir vários clichês, mas não é tão previsível algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, ah, tem essa mulher que aparece toda hora incomodando. Ela nunca seria assassina. É. Mas ela é assassina. Por exemplo, o cara que mais tinha cara de assassino também era o Cotton Erie, eu nunca sei a pronúncia. Sim. Que era o cara que foi preso justamente pela morte da mãe da Sidney, né? Isso conta no primeiro filme. E ele fica toda hora atrás da Sidney, tipo, pô, vamos na entrevista, não sei na onde. E ele aparece bem nos momentos meio do nada, ele é um cara meio violento, meio estranho. E ele, tipo, aparentemente é o principal. Aí tem uma hora que ele aparece, ele tá com as mãos sujas de sangue. Aí a Courtney Cox assusta. Então, assim, eles constroem meio que pra te induzir algumas pessoas serem os assassinos e não a mulher maluca, né? Que é a repórter. Isso. E eu confesso, assim, que o Pânico 2 tem coisas que me decepcionam. Mas ele é bom, mas tem coisas que me decepcionam. Tipo, a assassina é a mãe do assassino do filme, primeiro filme, tá? O namorado maluco. Aí você vê ela desmascarada, né, como assassina, e ela tem umas expressões de medo que a Sidney tenta enganar ela. Porra, mas tô assustada pra caramba, mas eu matei um monte de gente. Não. Mas ela não deveria estar tão assustada, eu acho. Assim, não, na verdade o meu problema com esse filme é, cacete, vocês tiveram tantas oportunidades pra matar a Sidney, tanto, era, sério, tinha umas horas que estavam tão fáceis, era só apertar o gatilho, era só matar. Aí a assassina, ela não demonstra nenhuma confiança, ela sem a máscara. Eu não sei, deve ser a máscara que gera essa confiança toda pra ela. Eu acho que brincar sim. E matar com as pessoas. Ela tira a máscara, ela tá com aquelas expressões de medo, ela tomando susto toda hora, ela não sabe segurar a arma direito. É, e nesse ponto a Sidney já virou uma psicopata já, né? Ela tá dando tiro na cabeça das pessoas. pessoas tranquilamente, assim. Hein? De novo, mais um. Ah, meu Deus do céu. Vamos me livrar de vocês. O que vocês querem de mim? Seus desgraçados, sumam daqui. Mas a gente tá falando tanto da Sidney, né? Que foi a Neve Campbell. E foi com o segundo que ela ganhou o prêmio de melhor atriz no MTV Movie Awards. Cara, ela ganhou, vamos dizer assim, ela virou a musa teen, né, dos filmes de terror na época. Então, pensa. Ela era o Rick do Walking Dead que a gente via. Exatamente. Ela exatamente. Era o Walking Dead, cara. Ela fazia o que fazia e virou musa. Virou musa porque ela era foda, ela sobrevivia, não importava. Tudo bem que né, o assassino era sempre meio patetão e tal. Continuava. O estagiário ainda não tinha sido promovido, sabe? Do 2. Tinha melhorado, mas ainda continuava tendo algumas coisas assim, meio pastelão. Embora assim, a gente vê esses assassinos aqui, mas a ideia inicial do roteiro, o primeiro roteiro não era isso, né? Eles não deveriam ser os assassinos da história. Porque é o seguinte, quando o Kevin Williamson, ele vendeu o roteiro da Miramax, na verdade, antes, quando ele já estava escrevendo Pânico 1, ele escreveu umas páginas, poucas páginas, para uma possível sequência. E aí, depois que o primeiro Pânico foi um sucesso, ele já tinha escrito mais páginas, e aí ele vendeu esse roteiro para Miramax, ela comprou. Só que quando começaram as filmagens para valer, o roteiro vazou para a internet, vazou tudo, e a pessoa já sabia quem eram os assassinos, as mortes, o motivo, e tiveram que mudar tudo, muita coisa, né? Porque o filme, ele ainda tem um pouco dessa brincadeira de tentar, não exatamente convencer, mas ele fica assim, ó, será que o assassino não é alguém que sobreviveu primeiro? Ah, será que, então, e essa dúvida, ela fica por um tempo no ar. E assim, se o roteiro vaza, eu acho que perde muito da graça, né? Claro, tem que recriar e às vezes não fica tão legal, né? É porque você já sabe da ideia original, né? Que às vezes era a ideia mais criativa. Pra mim, por exemplo, o Mickey, ele some do filme. Uhum. E de repente ele só aparece no final. Tara, eu sou assassino. E onde você tava? Você sumiu. Cadê? Eu acho que esse negócio aí, o roteiro teve que ser mudado. Tinha o cameraman, cara, que é uma ótima chance dele mostrar mais serviço ali. Não mataram ele. Ele sumiu. Tem uma que simplesmente falou, não vou mais filmar essa porra. Ele sumiu. Eu vou ele embora. Volta no final. E aí ele volta. E foi ignorado. E ele podia ser muito mais aproveitado. Tiveram que mudar também. Ele virou cameraman, cara, por causa dessa mudança de roteiro. Na verdade, ele é pra ser um aluno nessa faculdade, né? E mudaram ele pra cameraman agora. Tanto assim, por causa desse negócio aqui de ter vazado, ficou um trauma, o pessoal agora trata com o roteiro com cuidado. A gente não vai entregar todo o roteiro. Só no finalzinho vocês vão saber que é um assassino, mas nem todo mundo vai saber. Só poucos dias antes, sabe? E se você vazar o roteiro, vocês estão lascados, tá, pessoal? Inclusive, eu tava aqui, só um detalhe, seja. Eu achei aqui o... Não, necessariamente não é roteiro, mas no roteiro original do Pânico 2, os assassinos eram pra ser o namorado dela e a amiga, aquela amiga que ela divide o quarto. Ah, sim. Eu não sabia que eles eram os assassinos originais. Pois é, vazou o roteiro e tal. Aí tiveram que mudar tudo. E aí foi esse o roteiro que vazou. Pois é. Mesmo assim, tem gente que adora o Pânico 2, eu gosto, mas eu digo que ele é inferior ao Pânico 1, mas eu gosto. A maldição da continuação. Mas eu gosto. A maldição, né? Então, é isso que o Cabeça falou, acho que encaixou muito bem, né? É, o 1, tudo era uma surpresa, tudo era piada ou era curiosidade, ou você tentando adivinhar quem era, tomando aquele susto, por exemplo, de ser dois assassinos. Quando você chega no 2, você acaba já vacinado, que é o que a gente falou lá no começo, que é o problema dos filmes de terror. Então você vai esperando alguma coisa. Ele tenta te burlar, mas de certa forma você já tá meio acostumado. Então eu acho que o sentimento de decepção dele vem um pouco disso, sabe? De você ter visto... É, a reviravolta não foi tão grande, né? A novidade não foi tão... Não foi aquele tapa na sua cara de... Sabe? É. Teve coisas que não me pegaram de surpresa quanto o Pânico 1, mas o roteiro ainda é bom. Eu acho a crítica que ele faz, essa questão do cinema deixar as pessoas violentas, essa brincadeira que ele faz, né? Ou até as próprias regras da continuação, né? Eu acho interessante. Pois é, né? Bom, em 2000 saiu o terceiro filme do Pânico, né? O Pânico 3. California Women's Crisis Counseling. My name is Laura. How can I help you? Laura, I do have a crisis. I've killed someone, Laura. Are you listening to me? Huh? Who is this? Just one question. Do you think it's over, Sydney? Do you? Whoever it is now taking credit for Maureen Prescott's murder. But we know who killed Maureen Prescott. Billy Loomis and Stu Mocker. I mean, they even told Sydney how they did it. Maybe there is a third killer. Guys, this was about Cotton. We are not in any danger. We are not in any danger, says Candy, page 15. Who the fuck is this? Somebody who'd kill to know where Sidney Prescott is. What do you know about trilogies? Well, all I know about movie films is that in part one, all bets are off. Do you want to have this conversation with a polygraph? Is that a threat, detective? It's a threat. You'll know it. Was that a threat? Here's how I see it. I've got no house, no bodyguard, no movie, and I'm being stalked. Because someone was to kill me? No, because someone was to kill you. So now, starting now, I go where you go. That way, if someone was to kill me, I'll be with you. And since they really want to kill you, they won't kill me. They'll kill you. Make sense? None. You are dealing with the concluding chapter of a trilogy. One, you got a killer who's going to be superhuman. Number two, anyone including the main character can die. This means you, Sid... Hello? Hello? Gail, Dewey, whoever, call me back. I can only hear myself. I only hear you too, Sydney. I am not dreaming. I am not crazy. He was there in Woodsboro. It's not Woodsboro, Sydney. Looks like Stab 3 is back in production. You gotta be praying this movie keeps going. Ele teve um custo de $40 milhões e uma receita de $161.8 milhões. Mantendo aí mais ou menos a média do que o filme custou mais, mas ele arrecadou um pouco menos. Eu lembro que eu tava numa expectativa alta pra ver o Pânico 3. Eu tinha gostado do Pânico 1, o 2 eu também eu curti, embora eu ache ele um pouco inferior. Aí o Pânico 3 eu quero ver no cinema, porque já tava na época de eu poder ver. Caraca. Conheci essa franquia pelo cinema, quero ver. E não saía, não saía o ano, demorava, só saiu em 2000. Ah, deve ser foda pra caramba, Pânico. Com 3, e eu fiquei um pouquinho frustrado. Ele é divertido, mais divertido do que assustador. É, assustador realmente não, assustador eu acho que não... Ele é mais leve, né, do que os outros dois pânicos. É, eu concordo, eu acho que ele tem mais um pouco, assim, eu acho que ele tem até algumas piadas, não sei se exatamente piadas, mas tipo, aquele lance dos atores, né, todo aquele antro dos atores do filme, da moça que quer fazer a Gay Weathers, não sei o quê, e quer ser igual a ela, eu acho aquilo um pouco mais leve, mais ágil, assim, mais engraçado, mais divertido do que os outros filmes, porque não são bem mais, oh meu Deus, e a Sidney triste, e a Sidney não sei o quê, ai meu Deus, ele está de volta, ai não sei o quê. Mas isso tem um motivo, porque o filme saiu em 2000, em fevereiro de 2000, uhum. Tá? Só que é o seguinte, um ano antes, em abril de 99, aconteceu um massacre em Columbine. Ah, é assim, é bem conhecido, né? Todo mundo sabe, dois alunos de uma universidade lá em Columbine chegaram atirando, matando um monte de gente ali, e isso gerou uma grande discussão da influência de videogames e filmes gerando violência. E Pânico foi um dos casos citados. Por causa disso, a produção do Pânico 3 queria começar naquele ano de 99, resolveu discutir se é, vai produzir o filme, não deve produzir o filme, o que, que a gente vai fazer. No final, o filme foi produzido, mas com algumas ressalvas, umas grandes mudanças, que é, por exemplo, vai dar uma maior ênfase no humor satírico e uma grande diminuição na violência. Por quê? Por causa de toda essa discussão que tá tendo. Vamos lançar esses filmes, mas assim, ó, não vamos incentivar tanto essa grande violência, porque tá pegando mal, sabe? E pelo menos o primeiro e o segundo sempre teve um contexto muito de escola, de faculdade, De jovens, né? Assim, no primeiro, o assassino são dois jovens. Já tava tendo alguns outros casos, assim, de jovens que diziam que estavam sendo influenciados por alguns filmes, tipo Pânico, mas o de Columbine é grande, a notícia é grande, ficou em muito destaque internacionalmente. Uhum. Então, não tem como ignorar isso. Então, vamos pegar um pouco mais leve. E foi isso que a gente viu no Pânico 3. Ele pega mais leve na violência, ele é mais satírico, mais humor. O filme 3, ele tem uma... Não sei se é uma preocupação, mas ele vem fechar algumas pontas do ponto de vista do passado da Sidney, né? Só pra falar a sinopse dele, isso, né? Fala. O Pânico 3, ele fala que o filme, o Stab, ele está no, já sua terceira... Apunhalada 3. Apunhalada, já está na sua terceira... Terceiro filme se lançado, ele está em produção e aí alguns assassinatos acontecem com uma parte do elenco do filme. Eles começam a morrer na ordem que os atores morreram, né? Negocinho? Isso, na ordem que os personagens deveriam morrer no filme. Isso. E aí, junto aos corpos, o assassino deixa algumas misteriosas fotos da mãe da Sidney, a qual chama a atenção dos demais sobreviventes dos massacres dos filmes anteriores. Então, chama a atenção da Gale, do Dewey e da Sidney. E aí, todos têm que impedir essa série de homicídios e tentar entender esse mistério das fotos. É como uma trilogia mesmo. Ele tem que fechar pontas. Uhum. Só que nesse caso eles criaram as pontas dentro do Pânico 3. Né? É, porque existia um pouco de mistério sobre quem era a mãe da Sydney, né? Tinha algumas coisas assim, claro. Você poderia muito bem fechar essas pontas com ok. Ela só era uma mulher que lá traiu o marido. Não, era esse primeiro filme. Ah, é uma mulher que vai dar em cima de outros caras, tá? Ok, beleza. Isso não é uma ponta aberta. É, exatamente. Isso não é ponta aberta mesmo. Aí eles falam, não, porque a mãe da Sydney, ela desapareceu por 2 anos ali. É, então. E do nada criaram esse negócio. Aí falam que, na verdade, ela teve um caso ali. Foi um momento obscuro, negro, que ela esconde o passado. E esse passado vai voltar pra atormentar ela. Cara, história jogada do nada. Sim, foi colocado ali sem... Né? Forçado. Mas aí, mais ou menos, eu achei interessante. Eu achei um elemento interessante. Principalmente pra você, sei lá, pra você poder sentir raiva da mãe da Sydney sem muito problema, sabe? Porque me culpa dela. É, essa parte eu vou culpar o roteirista, porque não foi o Kevin Williamson que escreveu. Ele só deu algumas ideias que, na verdade, o Kevin Williamson ele estava ocupado com o seriado Wasteland e o filme também O Tentação Fatal. E aí chamaram esse roteirista, o Irin Kruger, pra ser o roteirista do filme. E ele escreveu isso aí, usando alguns esboços de ideias do Kevin Williamson. E foi aquela coisa, né? Eu tenho umas críticas fortes, né, com o Ed Kruger. E é engraçado que esse Irin Kruger, depois ele vai fazer O Chamado e O Chamado 2. Que não é uma grande coisa, o pessoal critica muito. Então, é que assim, é uma adaptação de um filme japonês. Sim, não. Sim. Então, a gente sabe que não somente ele, tem vários desses sendo adaptados. Foi sucesso, tem um público que ama O Chamado e tal, né? Mas se você rever hoje... Mas é, se você rever hoje, você não sabe se você ri, se você chora, o que, que você faz? Olha, pra ver o nível do cara, ele é o cara que escreveu os filmes do Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4. Meu Deus. É o nível do cara. Porra. Tá, ele fez o Suspeito da Warrington, que eu adoro, mas tirando isso, porra, é só coisa baixa, eu acho. É, realmente, eu não tinha visto esse histórico dele, mas realmente, assim, falta coisa, né? Falta bagagem pra esse cara, falta, sei lá. Eu tenho motivos maiores agora pra criticar o Pânico 3. Sim, sim. Eu quando assisti o Pânico 3, assim, eu não assisti nenhum deles no cinema. Motivo que a gente tinha muito aquela mania de, pô, eu jogo RPG há muito tempo. Então, quando a gente assistia esses filmes, aquela coisa, pô, saiu no cinema, beleza. Quando vim pra locadora, a gente assiste. Então vamos reunir no dia que não tiver RPG pra assistir, né? Até porque a infância pobre é uma bosta. Né? Então, beleza, vamos nos reunir, aí todo mundo pega seu R$1, R$2, e aí vamos alugar a fita e assistir. E quando eu assisti, eu sei lá, é como se eu estivesse vendo outra coisa, sabe? Não era uma sequência a impressão que eu tinha. A impressão que eu tinha é que ele tava indo pro humor, pro galhofa, de um jeito que não tava de acordo com o primeiro e com o segundo filme. Eu não sei explicar, mas era como se ele fosse totalmente desligado já, sabe? Não fosse o Pânico que a gente viu, o primeiro que a gente viu. Porque quando eu assisti o primeiro, também foi a mesma forma. Pô, eu lembro que até hoje que a gente chegou e falou, ah, não vai ter RPG, vamos alugar um filme, vamos. Aí começou aquela palhaçada dos meninos quererem filme de terror e a gente não querer. Aí ele falou, não, eu li isso aqui, é legal, vamos assistir, não sei o que, assiste todo mundo, com beleza, vamos assistir. Cara, era todo mundo vidrado, ao mesmo tempo que a gente ficava tentando imaginar quem eram os assassinos, o que que tava acontecendo, xingar a pessoa burra, que nem a gente falou, a gente ficava vidrado. O terceiro a gente via assim, tipo, sabe? Como se você já soubesse o que ia acontecer, ou falar assim, nossa, isso vai ter uma explicação muito mal dada. Uhum. Essa foi a minha impressão com o Pânico 3. É como eu disse, o Pânico 3 eu vi no cinema, eu tava com uma alta expectativa pra vê-lo, e quando eu vi, eu fiquei um pouquinho frustrado. Uma das minhas maiores frustrações, mas aí isso eu não vou culpar tanto o roteirista, é mais a minha expectativa do clichê mesmo, né? Que eu esperava que fossem de novo 2 assassinos. Não foi dessa vez, mas eu acho que aí tem que pensar, chega, né, de 2 assassinos, só que a ligação dele, o jogado do nada. É, assim, é aquele clássico do... é uma reviravolta comum, mas que você não esperava, que é a história do irmão, né, o irmão perdido, o irmão reaparece. Isso é um, né, clichê daquelas bullshit. É um grande clichê do, né, do irmão que aparece. É o seu irmão perdido da sua mãe promíscua. Ok. Do passado, né? Ok, tá bom. Aí agora, se eu quiser fazer mais um outro filme, sua mãe teve outro caso e tem outro filho, é um assassino também. Tá ótimo, faz isso então de novo. Qualquer roteirista de meio tigela consegue fazer isso. Na boa. Eu não gosto desse negócio, não. Embora, assim, a gente vê muito a crítica aqui, né? O próprio filme dentro do filme, né? O Stab 3, eles criticam. É um filme de baixo orçamento. É. Os principais atores foram embora, tiveram que chamar uns atores meia boca. É um filme de home video com um título chamativo. Então, é a crítica que eles fazem, tá? O terceiro filme pode não ser tão bom quanto um ou dois já foram. Uhum. É o que sobrou, tem que continuar a franquia. Mas as regras que eles põem aqui, ó. O assassino, ele tem que ser sobre-humano, esfaquear ou atirar não será suficiente para acabar com ele. E isso, a gente viu isso, embora eu não lembre dessa regra em alguns filmes acontecendo. De trilogia, no final de uma trilogia... De terror, né? É que assim, aquela coisa, se você considerar talvez, por exemplo, que no terceiro filme de Sexta-feira 13, o Jason tá mais overpowered que o comum. No terceiro, agora ele tem a máscara, né, de rock. Então, seria uma coisa talvez assim, é que às vezes faltam algumas referências de filmes mais antigos, talvez, né? É complicado. Aí ele põe a segunda regra, todo mundo até o personagem principal pode morrer. O que não acontece nesse filme. Eu realmente queria, assim, eu confesso que a minha expectativa é que ela morresse. Em alguns momentos eu falei, caralho, ela morreu, mas ela não. A minha expectativa é que morresse algum dos principais. Nunca morre nenhum dos três. Quer dizer, no filme anterior você tinha até o Randy, né? O Randy morreu. Ele morreu, ele era considerado um dos principais. Não, ele é um dos caras que sobreviveu. Pera aí. Então, mas ele era no primeiro filme dos principais. Ah, eu acho mais ele. Ou menos. Eu considero ele. E ele é um dos personagens mais divertidos pra mim. Tipo, pra mim. Não, eu gosto também. Mas realmente, no caso da Gale, do Dewey e da Sidney, nenhum dos três. Apesar do Dewey quase ter morrido todas as vezes. Né? Ele sempre apanha. Coitado, eu tenho dó dele. Eu tenho dó porque, nossa senhora. Ele não ajuda pra matar o assassino. Dá uma raiva isso. Não, não é nesse que ele mata? Ele não mata. Ele não mata? Não, quem mata era a Sidney. Ah, não, ele mata no 4. Não, quem mata no 4 é a outra policial, quem não é? Quem mata no 4 é a Sidney dando um choque na outra lá. Não, não, mas ela tá viva. Ai, ai, a Sidney atira nela depois. Então. Puta, é verdade, ele não mata ninguém, coitado. Então, ele tá ali, apanha, verdade. Ok. É verdade, quase morre. Quase morre. Puta, coitado. O papel dele é só pra ser o livre cômico. Nossa, caramba. E a terceira regra, o passado voltará para assombrar. Mas aí, como eu já disse, bullshit, jogado do nada, criaram uma ponta que não existia e ponto. Aquela questão que a gente começou falando lá do 3, né? Que teve todos os problemas que teve, ele já saiu muito tempo depois, precisava ser mais leve. Vamos colocar um motivo aí. Bem, se convencer, convenceu. Se não, a gente já tem o primeiro e o segundo que vai levar a gente. Eu vou fazer uma comparação, meu. Você falou do cara que escreveu o Transformer, né? E é engraçado, porque não importa se Transformer é bom ou ruim. Pros fãs, a galera que gosta, eles vão... Eles adoram. Eles vão ver e vão reclamar, mas eles vão pagar e vão ver no cinema, entendeu? É mais ou menos... Ah, ok. O Optimus Prime montando um robô dinossauro gigante com espada. Ok, eu acho que eu vou assistir. Não, aí é consciência do produtor e do estúdio. Eu quero grana, não quero crítica positiva. Eu quero grana. Mas também a gente não pode falar que na época o que o Pânico 3 queria era grana. Mas a crítica nele, o Rotten Tomatoes dá 36% de aprovação. Ou seja, chega, né, também, né? Cara, ok. Parou, né? Porra, tá bom. Até porque a gente não tem mais pra onde ir depois disso. Vai inventar o quê? Na teoria, né? Na teoria, é tudo muito bonito. Na teoria, Na teoria, foi o último filme e tá bom, né? O problema é que, assim, o Pânico, ele também entrou numa onda, né, de filmes que todo mundo fazia, que é a chamada refilmagem, o revival. Ah, sim, que a gente tá vendo hoje, a gente tá na era do revival, né? Dentro do cinema, a gente viu, a gente comentou sobre isso ano passado, de Mad Max, de Jurassic Park. Se na época já tinha, por exemplo, Indiana Jones teve a volta ali. Sim. Tinha outros, o Duro de Matar teve a volta também. Porque o Pânico também não pode ter a volta. Até o que a gente já comentou aqui, o Premonição, teve um último filme também mais, né? O último foi mais recente, não foi? Então, o que que dá pra fazer? Aí então, em 2011, veio o Pânico 4. Here is my Woodsboro Massacre anniversary question. What is your favorite scary movie? What's your favorite scary movie? One generation's tragedy is the next one's a joke. What is your favorite scary movie, man? I'll show you. This week marks the anniversary of the infamous Woodsboro murders. Local celebrity victim Sydney Prescott chose to return to her hometown. Welcome home, Sydney. Watch the preview of coming events. What do you want? Who is this? He's trying to do Ghostface. I'm standing in the closet. Liar. Dewey! What's going on? It is not public information. It's all over the internet. It is? There's a killer out there patterning his murders after the original movie. It's time for someone new to die. The unexpected is the new cliche, and virgins can die now. Does that mean that I'm not gonna live as long as these two? Clearly. To be the new version, the killer should be filming the murders. Down! Down behind you! Go ahead if you have the guts. Not to implicate him. He can't kill Sydney. She's victim royalty. Not true. Sid's expendable. Point taken. Guaranteed third act main cast bloodbath. Fingers crossed on some nudity for a change. Time for your last question. Name the remake of the groundbreaking... Halloween, Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, The Hills Have Eyes, Amityville Horror, Black Christmas, House of Wax, Hot Night, My Bloody Valentine. It's one of those, right? None of the above. I'll be right back. I know this one. You're not supposed to say that, are you? You should have seen the look on your face. É assustador. Caraca, tipo... 11 anos depois do terceiro filme. Eu preciso falar que eu acho que esse é um dos começos de filme mais legais. Assim. Esse começo de filme, ele faz a brincadeira com os próprios começos de filme e com as continuações infinitas de filme. Continuações toscas de filme, eu né? Acho muito maneiro, assim, eu acho muito... Assim, tipo, parabéns, vocês voltaram, entendeu? Não, eles ficam gritando. Não, porque o Step 5 foi Viagem no Tempo, foi uma porcaria. Então. Aí o começo do Step 7 é eles vendo o Step 6. E assim sucessivamente. E você fala, meu, e agora? Onde é o começo? Onde não é, né? Eu gosto muito desse começo de filme. E eu acho que é o primeiro começo de filme onde você não tem um casal, né? Na cena inicial. Eu acho que não, né? Eu acho que os outros três na cena inicial... Era verdade, verdade. Eram casais, nesse eram duas amigas. Exatamente. Então tá, aí eles falam, vamos fazer o 4 11 anos depois. Custou 40 milhões. Ou seja, a mesma coisa, né, o mesmo orçamento do 3. Contudo, ele só rendeu 97 milhões. Né, que ainda paga e dá lucro, claro. E sobra, né, é isso. Sobra, mas não é, tá bem longe dos 161 milhões do Pânico 3 e dos 172, né, 173 do Pânico 2 e 1. É, aquela história, ele já não era mais, né, ele não era mais cool, ele já não era mais o filme da época. Pois ele é. Ele era pra gente que gostava dos anteriores e foi reassistir. Ele é aquele fator nostalgia. Isso. Ele pegou, é o revival, né? É, ele pegou o nostalgia. Pô, um filme novo do Pânico, e agora? Pô, você assistiu isso? Vamos assistir de novo? Tipo, reunir aquela galera, né, que tinha assistido. Mais ou menos o fenômeno que a gente viu em outra escala, claro, com Star Wars recentemente. Com Star Wars. Né? Star Wars foi bem a mesma sacada. Mas o que, que aconteceu com o Pânico 4? A sinopse dele foi a seguinte: 10 anos depois dos acontecimentos aí do terceiro filme, né, a Sidney Prescott, sim, ela não, ela continua lá, né, e aí ela tá voltando pra cidade, porque ela virou escritora. Depois de matar milhões de pessoas, ela decidiu que ela ia escrever livros. Como ser uma Shinigami, né? E aí ela tá voltando pra cidade de Woodburn pra fechar a turnê de lançamento do livro dela. Só que aí é óbvio, parece que onde essa mulher tá, ela chama. E aí mais assassinatos vão acontecer aí e devem ser impedidos. O problema pra mim, assim, eu vi o 4 com sono dos infernos. Assim. Ele tem um começo legal? Tem. Você começa a ver ele. Pô, começa. Mas, putz, eu acho que depois que passa uns 15 minutos de filme, ele me dá um sono. Um sono, tá ligado? E é engraçado que, assim, a Cine, ela chega lá na cidade, quando os assassinatos que aconteceram, além de acontecer novos, tá aniversário dos primeiros acontecimentos. Então tem aquele momento lembrança. E eu não sei, cara, eu fiquei com muito sono nesse filme. Eu confesso que eu não não estava com a mesma motivação dos outros pânicos, né? O Pânico 3 já estava embalado demais. O 4, ok, é um revival, mas sei lá, acho que não estava mais na moda do Pânico também. Assim, não era mais novo. Eu já sei as mesmas estruturas do Pânico que vai acontecer. Ok, mas eu sei que o roteiro vai ser muito legal, a forma como ele vai botar crítica vai ser legal pra caramba, mas eu não estava na mesma vibe. É só um revival, ele só foi criado só pra isso. Ah, mas ainda assim eu gosto bastante. Eu gosto do Pânico. Eu gosto do quarto filme. Eu gosto dele mais do que o 3, por exemplo. Sim. Eu gosto da conclusão do 4, por exemplo. O assassino, a motivação do assassino. É, então. Isso sim é mais se vira a volta do que, por exemplo, o 3. O 3 é muito simples a ideia dele. O 4 não. Ele eu acho o mais elaborado. Uhum. Não, ele realmente me pegou de surpresa. O filme 4 me pegou totalmente de surpresa. É, e assim, pelo menos o que eu gosto do filme 4 em relação ao, por exemplo, ao 3 é que ele novamente tem um pouco mais de liberdade e ele traz de volta esse antro meio jovem, novo, dando uma renovada interessante, porque pelo menos eu, praticamente, eu gosto da Emma Roberts como atriz fazendo papel de adolescente e da Hayden Pettiner, que é lá do Heroes lá. São duas atrizes que eu gosto e eu acho que elas trazem um frescor, assim, elas são boas atrizes, elas atuam muito melhor do que a Sidney nesse filme. Nesse filme a Sidney tá realmente, tipo, um saco. De novo ela, de novo as mesmas coisas, ela chorando, ela fugindo. Ai, a mesma coisa. Depois ela mata os assassinos. Então, mas é exatamente, ela dá um peso no filme que eu não consegui assistir com aquela mesma motivação. Tipo, eu não sei se ficou aquela coisa de, ai, de novo ela, de novo a mesma história, sabe? Tipo, eu tava esperando assim, que ela fosse aparecer, mas muito de leve, sabe? E não, aí eu fiquei mais chateada. Assim, ele é melhor que o 3, eu concordo que ele é melhor que o 3, mas ele não me empolga tanto quanto o 1 e o 2 ainda. Tirando essas coisas, tipo assim, a Sidney aqui de novo e Rita, mas a coisa que é mais legal mesmo, como a gente já tinha dito, é a forma como ele usa a refilmagem, usando a tecnologia da época agora, né? E os trendings, né, da época, por câmera, todo mundo filmando muita coisa, por todo mundo usando aparelhos, assim, mais recentes, né? A tecnologia evoluiu bastante. E assim, o assassino, né? Quem são os assassinos? São dois no filme também, né? Exatamente. Só que aí, por que os assassinos estão repetindo de novo? Estão matando as pessoas, né? Porque a garota ali naquela cidade do interior, ela é assassina, mas ela tá cansada de viver nessa cidade do interior. E tem a prima superstar, né? Porque ela sobreviveu aos assassinatos e todo mundo fala dela. É assim, não, eu quero ser ela. Eu quero ser essa garota, essa minha prima. E o que ela faz? Ela quer ser a sobrevivente dos assassinatos, mas não tem assassinos. Então o que a gente faz? Vamos ser os assassinos e vamos sobreviver a esses assassinatos e culpar outras pessoas a serem os assassinos. E aí eles recriam o meio que o, né, ela acaba recriando o assassinato do primeiro, onde, né, tanto que ela tem o ajudante dela, faz o ajudante acreditar que ia dar certo, ela mata o ajudante pra ter dois assassinos de novo. Isso. Que seria o ex-namorado dela. O ex-namorado e o amigo louco ali, fã de filmes. E no fim, ela seria a perseguida e ela seria a única sobrevivente, porque a Sidney teria morrido dessa vez. Chega dela. Dessa vez foi tão perto. E aí, ela vai ser a superstar, a heroína, e todo mundo vai falar dela, e ela vai sair dessa cidade maldita, pequenininha. Não, assim, eu particularmente, eu adoro a cena onde ela tem que, tipo, se machucar pra... Tipo, você fala, meu, é óbvio que isso não vai dar certo, sabe? Mas ela vai, aí ela empurra a faca contra o, né, contra o ombro, ela pula de costas na mesa, ela se joga no espelho. É só, caraca. Ah, ela faz uns cortes, faz uns arranhões. É, ela, tipo, faz o namorado arranhar o rosto dela, o cara já tá morto. Aí ela deita do lado da Sidney na mesma posição, sabe? Eu acho isso mais inteligente, muito mais instigante. Como já disse, muito mais criativo do que o que tem o Pânico 3, que veio do nada um parente do nada e quer matar todo mundo. Ela tem a motivação mais interessante. Eu tô matando porque eu seria a última sobrevivente e eu seria uma estrela igual a minha prima e chega, né? Não quero mais saber dessa cidade. A Sidney, ela, entre aspas aí, nunca quis essa fama, né? Ela só queria fugir desse negócio de ser a vítima, não sei o quê. Só que isso fazia ela ser, de certa forma, ser mais famosa, né? E aí a prima queria isso pra ela. E a prima, ela assim, não, ela não quer ser, mas eu quero ser. Porque ela e não eu, né? Então... Pô, eu achei inteligente, de novo, a construção do roteiro. E eu não esperava, porque ela, no filme, a prima, ela é até atacada pelo Ghostface, que é o parceiro dela, tem um corte no braço. Então, normalmente, quando a pessoa é machucada assim, tirando no caso, você meio que descarta ela, né? Você fala, ok, então, quer dizer, eu nunca achei nem a cogitar que seria ela. Eu também não. Quando eu assisti a primeira vez, assim, ela nem tava na minha... Eu pensava assim, ah, o que vai vir dessa vez? Eu fui surpreendido. Eu achei que podia ser amiga dela, a loira, né? A Hayden, Professor Slayer, lá. Mas, assim, eu gosto bastante do quarto filme. Eu acho ele, assim, claro, não é melhor que o primeiro, por motivos, o primeiro foi muito diferente, mas, assim, eu não vejo ele muito abaixo, não, assim. E pra uma refilmagem, ok. Sim, é, né, pra um... Não é a invenção da pilha. Não, de forma alguma. Bem, não é os piores filmagens que existem. Eu achei ele bem respeitoso, ele atualizou bem, ele conseguiu fazer esse avanço de 10 anos de uma forma, né, bem interessante. A própria a questão da Gale agora ter deixado de ser uma repórter, tá casada com o Jill, e ela tá procurando uma história, não sei o quê. Achei, assim, eu gostei até da evolução dos personagens. Tirando a Sidney, que não morre. Pois é. Cacete. Mas a conclusão depois disso, acabou a franquia de filmes. Exatamente. Chega, né? Não dá mais. Foi o último filme que o Wes Craven dirigiu. E eles falaram, não, chega, não vai ter mais. Até que uma surpresa. Assim, 2011, último filme, chega de falar de Pânico. Até que em 2015 saiu uma série adaptada para TV, o Scream. Nobody puts on a mask and commits a murder like that just once. The real question is, who's next? I am scared every time I get a phone call, every time I get a text. My life is not a game. Yes, it is. And when I decide it's over, you will lose. Every killer is someone's friend. Oh, oh, oh, I'm coming straight for your heart. There is no way out of this. When I connect with you, I'm gonna save the world. Everybody's a suspect, including us. Wait, where are you on that list? Duh. I'm making the list. Nice resting creep face. Back at ya. Thank you. Oh, holy Manson family album. It's a genuine killer's lair. Why is your DNA on the inside of the mask? I cannot just keep lying to Emma. Lying to me about what? Emma, this is getting insane. Karma doesn't just happen. Sometimes you have to take it in your own hand. I should turn that off. You like liquid so far? Yeah. You know, aside from all the murders, it's nice. Get wild, get rough, get loud, baby, take me higher. I'm an animal, I'm going in for the kill. This is all a test, and when I fail, people will die. Now go hard, get hot, let's start a fire. The killer's here. No, come on. It ends with you. Scream, all new Tuesdays at 10. Essa foi produzida pela MTV americana e transmitida aqui no Brasil pela Netflix. Netflix, patrocina a gente. Então, quem tem Netflix aqui viu no Brasil em primeira mão. MTV brasileira foi mais lenta nesse caso. Que MTV brasileira, né? Ela existe ainda? Do que se alimenta a MTV brasileira? No TV a cabo que ninguém mais vê. Não tem mais MTV, gente. Acabou a MTV faz tempo. Tem no canal a cabo. Não, ainda existe o canal, mas... Ah, é a cabo. Por assinatura, mas ninguém vê, eu acho. Sei. Eu acho assim, a MTV... americana viu assim, a gente viu brasileira, ninguém tá vendo. Vai no Netflix, tá bom. A gente ganha um bom dinheiro também. É. Não, mas a gente assiste... Eu assisto alguma série que também é da MTV, eu não lembro qual que era. Ah, é... Shannara. Shannara Chronicles, que foi produzida também pela MTV. Né? Também é uma historinha, assim, meio de adolescente, né? Mas a gente começou a assistir porque era bonitinho. Tipo, a gente achou o visual bonito, a gente começou a assistir. O roteiro não é lá essa grande maravilha, não, mas o visual eu achei legal porque eu nunca tinha visto nada produzido pela MTV, né? Então, até que os caras estão mandando bem, sabe? Então... Eu gostei dessa série, até que foi bem produzida. Ele é um pouco extenso, porque ele tem que ser extenso. É série, né? São 10 episódios, né? Assim, a primeira temporada dele teve 10 episódios que foram exibidas entre 30 de junho e 1º de setembro de 2015. Só que uma observação, o Craven que estava na produção desse seriado, ele morreu um dia antes do último episódio, morreu dia 30 de agosto. Caraca. Por isso também ele tem uma homenagem nesse último episódio, uma homenagem ao Craven. Ficou todo mundo surpreso. E a segunda temporada temporada desse seriado vai estrear em abril de 2016 na MTV americana. Tá chegando, hein? Aqui no Brasil deve ser de novo pela Netflix, eu acho. Deve ser, né? Tem que esperar vir todos os episódios. Mas é o seguinte, ele é uma adaptação. Eu não sei se vocês viram um pouco do seriado. Eu não assisti, infelizmente, mas me conte, eu estou curioso. Eu acabei vendo pra esse podcast. Ele usa algumas fórmulas que a gente já viu no Pânico. O assassino misterioso, que vai perseguindo alguns jovens, sabe, instigando as pessoas pelo telefone. Ele usa um aparelho que distorce a voz. E os assassinatos têm alguma coisa a ver com o passado da protagonista. Só que assim, a cidade agora, ela se chama Lakeswood. Não é a cidade de Woodsboro. E assim, a protagonista agora, ela chama Emma Duval. Tem vários amigos ali. E assim, e usa, interessante, usa os mais trends, né, na época, sabe? Comunicações via Facebook, via Twitter, algumas redes sociais mais atualizadas. Instagram, por exemplo. YouTube. Tem muito desses recursos. Eles, como é pra MTV, é uma coisa mais pra jovem mais ainda. Mas eles ficam discutindo também aquelas regras, né, de filmes de terror. Isso aqui agora é pra um seriado. Por exemplo, olha, é um seriado. Se for um seriado, então vai ter que enrolar mais coisas. Encher mais linguiça. Não dá, o ritmo é diferente, mas é bom. O assassino não usa a mesma máscara do Ghostface. É uma máscara ligada a uma cara distorcida de um cara no passado que tinha esse rosto meio parecido. E a conclusão dele, eu gostei. Foi uma coisa muito boa, viu? Deixou uma pequena ponta solta. Uma pequena ponta solta que deve ser usada na segunda temporada, né? Com o elenco que tá aí, vivo. Então, pra você, é recomendação. É bom. É pra bom, quem gosta. É bom. É uma boa série. Não é a invenção da pilha. Não é a coisa mais incrível, maravilhosa que existe. Não tem atuações de gala, né? Todo mundo. Mas assim, é um seriado americano produzido pela MTV que é bom o suficiente, eu acho. Não tem nenhum superstar, né, nessa história. Então, aguenta, né? Aguenta, é bonzinho. E é respeitoso o que é toda a base do Screen, né? Do Pânico. Eu acho que é válido. Bacana, bacana. Pretendo. Está na minha listinha. E são 10 episódios de 45 minutos. É rápido? É rápido. Só 10 dá pra assistir. E na Netflix, porra, é bem rápido. É o problema, assim. Tipo, a gente ouviu falar, eu vi a notícia, aí eu falei, putz, será que a gente assiste ou não assiste e tal? Mas a lista é tão grande que ela vai acabando ficando. Eu confesso que eu não assisti essa série. Eu li pouquíssimo sobre. Sabe aquele negócio do... O filme virou... Deixa eu pegar... Porque eu não vou achar o Goonies da vida, tipo, que tá lá pra assistir. Sim. Saísse o novo, eu acho que eu não sei. Eu ia assistir meu... Deixa lá onde tá, né? Deixa na memória. É diferente de, por exemplo, vou ser bem sincera agora. Não é tanto do cast, mas vai sair o Caça dos Fantasmas, que são as mulheres. Uhum. E eu, ah, sim. Eu tô louca, okay, pra ver, porque eu tô achando super divertido o jeito que foi trocado, que foi feito o cross, né? Tipo, pra transformar elas. Eu achei muito legal. Agora, eu fico com medo, às vezes, de algumas séries mais referentes a filmes, coisas de tipo, assim. Eu não sei se é porque... Eu me decepcionei muito com o 3 e 4, né? Eu gostei muito do 2, o 3 e o 4. Eu assisti muito que... Mais que uma obrigação pra cumprir tabela do que pra gostar dele mesmo, né? Apesar dos pontos positivos e tal. Aí eu fiquei com muito medo dessa série. Muito medo dessa série. É como eu disse, assim, não é a invenção da pilha. Pô, não é a coisa mais maravilhosa. Não vai uma série que eu vou dar nota 10 de 10, né? Mas eu dou uma nota 7, que eu acho bonzinho o suficiente. Ele tem os problemas, que deve ser uma adaptação pra TV. Assim, ele tem que se estender algumas coisas. Parece que ele dá algumas voltas meio que não precisavam, mas eles fazem isso pra estender um pouquinho. Não tem aquelas atuações de gala, né? São atores bons, só isso. Mas, assim, a essência do Pânico tá aí. Tem alguns mistérios que são legais, eles te instigam bem. E é uma boa câmera, uma boa filmagem, eu acho. E sabe usar muito bem os recursos atuais que tem, né? Ainda mais pros jovens, né? Que usam bastante. Então, eu acho válido. Deve ser melhor que aquele filme de terror do Skype lá. Não sei qual é esse. Saiu recentemente, você não chegou a ver? Não vi. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. né, não assistam, só indicação negativa pra você. Mas é isso, então. Então, galera, falamos de todas as coisas aqui de Pânico. É isso. Vamos para as nossas considerações finais, né? Sobre toda essa franquia, obras do Pânico, o Scream. Olha, eu gosto muito da franquia Pânico. Diferente de outras franquias que a gente já falou aqui, que são franquias, por exemplo, me marcaram na infância, como por exemplo, o Indiana Jones ou Star Wars, foram histórias que eu quando criança acompanhei e adorei aquele universo, e que cresci amando e querendo expandir cada vez mais aqueles conhecimentos. conhecimentos, o Pânico foi uma série que eu aprendi a gostar depois de mais velho. Eu comentei com vocês um dia em off que a primeira vez que eu assisti o primeiro Pânico, ele meio que pra mim era um filme de terror, aspas aí, sério. Realmente, era meio tipo, ah, porra, era um assassino. Tipo, você ficava com medo do assassino. Quando eu assisti, era, eu devia ter o quê? O primeiro 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. Eu não pegava essas referências, eu não pegava toda essa metalinguagem, essa brincadeira que ele foi fazer. E só mais velho, quando eu consegui ter essa compreensão e eu reassisti os filmes, tanto que eu falei pra vocês, eu não fazia tempo que eu não assisti o primeiro e eu não lembrava que o primeiro era tão bom antes de estudar pra essa gravação. Que o primeiro ele era tão inteligente dessa forma. E eu acho que quando você pega isso, o filme toma uma proporção totalmente diferente. Então, essa metalinguagem do filme, até assim, de todos eles, do primeiro, do segundo, principalmente, que tem essa coisa da continuação, o segundo é melhor, não é melhor, o segundo tem que ter mais morte, as mortes tem que ser assim. Então, toda essa brincadeira que ele faz é muito legal. Eu acho que ele é um filme que, mesmo o 3, por exemplo, que é o que eu menos gosto, ele consegue não ser óbvio, de maneira que os filmes de terror têm muita dificuldade de serem originais, de trazerem coisas diferentes. O Pânico, tanto quando ele surgiu como conceito, quanto depois, quando ele já estava estabelecido até no último filme, ele conseguiu trazer reviravoltas novas, ele conseguia me levar pra onde ele queria. Como um bom truque de mágica, né? Ele conseguia desviar a minha atenção pra onde ele queria enquanto ele fazia a pegadinha do outro lado. E aí eu caía totalmente, impressionava, como eu falei. Quando se revela o filme 4, quem é o assassino, eu realmente não esperava. E foi novamente aquela sensação de, caraca, que legal, que criativo que eu tive no primeiro filme. Então, assim, é uma franquia pra quem gosta de filme de terror e gosta não exatamente do sentimento, porque eu acho que talvez tenham filmes melhores se você quer aquele sentimento de susto, de medo, de agonia, mas se você gosta da linguagem de cinema e da linguagem como os filmes são feitos, ele tem um pouco de uma brincadeira de você aprender, não aprender como fazer, mas tipo, olha como é feito, olha como que ele brinca com essas regras e como os roteiristas e cineastas pensam na hora de fazer. E ainda assim, com um roteiro interessante, um roteiro que, em sua grande maioria, te prende pra você querer saber a continuidade, quem é o assassino e tentar brincar junto. Então, assim, eu acho que é uma franquia que ela, do ponto de vista do entretenimento dentro de filmes de terror, ela faz muito bem. E eu acho que isso foi o que me atraiu mais nela. Então, como eu falei, eu não consegui assistir tudo pra gravação. Então, eu só assisti mais os vídeos tentando relembrar algumas coisas. Porque, pra mim, na verdade, o Pânico foi muito da infância. Pra ter uma ideia, o Pânico 1 saiu, eu tinha 16 anos. Então, era a época em que a gente tá começando a tentar ir no cinema. A gente não podia ir no cinema, porque ele tinha, pelo menos na minha cidade, tinha questão de 16 anos, você não podia, tinha que ir acompanhado com o pai, com a mãe e tal. Então a gente acabou pegando depois, quando ele saiu em vídeo. Pra mim, o Pânico, ele tem muito o gosto de filme de adolescência, sabe? Uhum. E isso ainda fica lá. Eu gostei muito do 1, tipo, eu com a revelação dos assassinos, né? Do 1, o jeito que ele foi montado, ele era, nossa, explodia a cabeça. O 2, eu já tava um pouco vacinada, mas ele era legal. O 3 e o 4, eu confesso que é um pouco de frescura minha, assim, eu tenho isso. Se eu me decepciono com um ou o quarto, eu já fico mais decepcionada, eu já vou com uma muito negativa, sabe? Entendo completamente. A forma como foi. Mas eu acho que, assim, ele traz um dos personagens mais icônicos. Eu gosto, eu não vou falar que o Pânico é o principal, porque eu já falei até lá no Putzilla, quem escutou o Talkzilla de terror, sabe? Eu sou apaixonada. Vai estar na postagem. Pra quem quiser escutar. O Fred, eu amo o Fred Krueger, eu adoro, porque, tipo, aquela música até hoje me dá arrepio, né? O 1, 2, ele vai te pegar. Eu adoro o Jason, porque eu acho muito nonsense o Jason. Tipo, eu adoro o estilo. Então, ele também faz parte disso. O Ghostface faz parte disso. E eu tenho boas memórias, assim, do pessoal se divertindo em eventos, vestido de Ghostface, fazendo coisas como no filme, sabe? Zoando o pessoal do evento, com a faquinha, né? De brinquedo, com a arma e tal. Nos eventos, cara, era muito engraçado, porque quando você era mais novo, o pessoal se surpreendia muito com esses cosplays. Quando a gente tinha um evento, você tinha muito cosplay de anime. E ele foi um dos cosplays de filmes que saíam, que sobressaíam nisso também. Então, ele criou um ícone, né? Ele criou o ícone no Ghostface, ele faz parte da cultura. Eu acho que vale muito a pena. Mesmo se ele fosse, tipo, péssimo 3D, sabe? Tipo, fosse horrível, horrível, horrível. Que não é de todo horrível. Ele só é um pouco decepcionante. Não é de todo horrível. Eu acho que vale a pena você assistir, você entender. Você ver com outros olhos, isso eu confesso. Eu tenho vontade de pegar alguns filmes muito antigos, assim, e rever. Mas é que eu fico naquela de, cara, e se ele não for tão bom como foi naquela época, sabe? Fica guardadinho ali no coração. É o que eu chamo de efeito churaco. Então, mas mas é que com anime não acontece isso. Eu adoro Shurato. Até hoje você fala o mantra, não, cara. Eu acredito. Então, assim, eu, no meu coração eu gosto, mas eu entendo que é muito ruim. Eu sei que é ruim. A questão é, vocês reviram, né? Então. É, eu revi. Então. Eu sei que é ruim. Meu coração ainda gosta, mas hoje. Mas eu achava que nem bom. Cavaleiro do Zodíaco, cara. Exatamente. Não, é a mesma coisa. É que mesma é ruim, coisa. Mas eu gosto. É. É, tipo isso. É, eu entendo, falar, eu entendo é totalmente. Pior ainda, todo mundo gosta de Pokémon e de Digimon. Eu gosto de Medabot, cara. Como você? Porra, Medabot é maneiro. Não, Medabot é maneiro. Entendeu? É melhor que Pokémon do ponto de vista narrativa. No meu não, também. De narrativa do anime? Entendeu? No meu também, cara. Da onde você vai ter um senhor juiz logando? Então, tipo, o Pânico é mais ou menos isso, entendeu? Ele é esse sentimento, é, né? É aquele sentimento de que se eu assistir, eu vou... Principalmente agora que já passou, porra, 96, 2006, 2016, gente. Porra, olha quanto tempo. Eu sei que eu vou assistir e o negócio vai acabar sendo previsível, sabe? São fucking 20 anos, é, né? Não, e não tô falando só pela filmagem. A gente vai ver e vai falar assim, caralho, como é que na época a gente não pensou nisso? Como é que na época porque, pra mim, filmes de terror, eles são meio datados. São poucos os filmes de terror que não são datados. Ah, por exemplo, eu tava conversando recentemente com o pessoal, o primeiro Sexta-feira 13 é incrivelmente datado. Sim. Ele é muito datado, assim, ele é muito lento, ele é muito datado. Na verdade, todos esses slashers são datados. O Halloween é demais também. Uhum, então, também de uma certa forma, o que era surpresa pra você, quando você assiste de novo, não é porque você vai lembrar. Não, é que você fala assim, caraca, mas olha, tava aqui na cara, tava aqui. Só que a cabeça da gente era outra, a coisa era outra. Então, eu ainda tenho que me desprender e falar assim, eu vou assistir ele já sabendo e analisando de outro jeito. Mas é uma boa pedida, pra uma tarde chuvosa, pra uma hora. Porra, o que eu vou assistir? Eu vou assistir a quadrilogia, né? Uhum, isso. Pra ver como é que é, como é que não é, reviver algumas coisas, ver alguns... Não vou falar personagem, mas atores que participaram, porque, porra, é sensacional ver também. Eu acho que vale a pena. Eu queria falar que eu adoro a franquia do Pânico, embora eu tenha críticas ao terceiro, ao 2 e o 4 eu tenho algumas pequenas frustrações, mas assim, ainda assim é o resultado ainda positivo. Tem coisa assim que eu gosto, por exemplo, a metalinguagem dele, a discussão, o roteiro muito bem sacado, pelo menos pra discutir filmes, a metalinguagem, né? Deu um filme de terror discutindo coisas que acontecem filmes de terror, as críticas, as coisas satíricas, dos clichês. O filme do Pânico, ele não é simplesmente um terror por terror, pra simplesmente mostrar mortes gratuitas, violentas. Não, não é nada disso. Ele ainda tem que ter a conversa, o diálogo. Você não vê isso muito em filmes, né, de terror, pelo menos os que geram franquias grandes e se popularizam bastante. O que se esperava desses aí antigos era qual vai ser a próxima morte e diálogo, whatever, tanto faz. O Pânico não, Pânico você se interessa pelo diálogo, umas coisas ele acaba revelando o assassino, as motivações também, como que ele chegou nessa toda aquela situação estranha deles, né, eles tentando sobreviver. Então eu gosto bastante do Pânico, é uma franquia de terror que eu gosto bastante de, como já disse, resultados mais positivos em todos os filmes, mesmo tendo uma crítica em alguns deles, mas é mais positivos do que outras grandes franquias de filmes de terror. É que nem eu já tinha dito nos bastidores da gravação desse podcast, né, cabeças tinha sugerido, vamos fazer um podcast sobre alguma franquia de filme de terror. Aí você me fala, porra, mas o primeiro filme é bom, o resto é tudo uma merda, não vale a pena gastar tempo com isso. Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween, Massacre da Serra Elétrica, etc. Aí ele sugeriu Pânico. Tá aí, Pânico vale a pena. Tem uma ótima discussão de filmes, a metalinguagem. Ele não é só um terror, ele se diverte, e os quatro filmes ainda assim dá pra ver, vai. Dá pra ver. São todos assistíveis, né? São todos assistíveis. Até o 3. Mas o 1, ele é fascinante. Ele é incrível. Ele é ótimo. Ele, assim, como a gente já disse, ele praticamente ele resgatou, né, os filmes de terror que estavam morrendo. Ele revitalizou o gênero. Gerou a moda naquela época. Se você comparar com o que tinha antes também, cara, que tava uma porcaria. E ressuscitou o Wes Craven, que é um ótimo diretor de filmes de terror. Pelo menos, o seu primeiro Hora do Pesadelo, que eu gosto bastante. Uhum. E por isso, eu acho que vale a pena as pessoas verem o Pânico. Não somente pelas mortes, mas pelo roteiro, que eu acho muito sacado. Muito. muito bom, muito bem feito, e eu fico empolgado com esse filme, e como o final, ele não é tão previsível quanto você imagina. Se você quiser também, veja o seriado, é como eu disse, ele não é invenção da pilha, mas ele é bom, ele tem um bom espírito do filme, né, é a essência dele, você fica instigado, e eu acho que vale a pena. Assim. Então é isso, né? É isso. Acabar esse podcast, agradecer a Giza por ter topado participar dessa gravação aqui, falar dessa ótima franquia. Exatamente. É, e faça o seu jabá, então, por favor, Giza. Nada, sempre que vocês me chamarem, sabe que eu venho na hora, eu peço desculpas, eu tô meio zoada hoje, porque eu não dormi bem, então, se eu acabei falando alguma coisa, alguma besteira. Nada. Alguma coisa, né? E é isso, a gente também tá lá no Putzilla, fazendo Talkzilla, escrevendo, enfim, produzindo conteúdo, projetos aí na linha de produção, começando, tentando começar a andar um pouco mais, né? A gente falou também sobre terror, a gente falou sobre o gênero, mas a gente falou de uma forma um pouco mais ampla, a gente explicou o que era terror lá, a gente falou sobre filmes e séries de terror, acabou falando até de animes e de outras coisas, e vale a pena também dar uma escutada lá, enfim, visitem, passem por lá, deixem o Ted um pouquinho de lado, tenho certeza que vocês vão achar coisas boas pra ler, pra ouvir lá também, e agradecer aos meninos, né? Eu já falei, né? Ah. Vocês são do Cocorô, eu sempre falo isso e nunca neguei pra nenhum de vocês que projetiva Cocorô demais. E realmente, acessem lá, é recomendação pessoal nossa, realmente nós sempre gostamos muito do material, vão lá e prestigiem o trabalho da Giza e de todo o pessoal. www.putzilla.net.br .net, é verdade. Então, galera, vamos acabar esse podcast. E aí, fica aí pros ouvintes decidir quais dois seriam os assassinos de nós três, né? Porque tem que ter dois assassinos. Tem que ter dois assassinos, exatamente. O problema é que tem uma vítima, oh meu Deus. O problema, assim, se uma delas for a Sidney, ferrou, cara, porque... É verdade, os assassinos morrem. Puta, e ela vive... pra sempre, é, realmente, droga. Enfim, mas valeu então, galera. Então, mandem mais e-mails, mandem mais comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e... Falou, ufa. Falou, pessoal. É. Fui. Escutem o Sage na caixa de entrada. Eu volto já, então. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage. Que é o Jay. Yeah. E aí? Bom, mas pra você que não conhece o nosso site, escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast. Qual é o nosso site, Jay? www.projetoxpodcast.com.br. E Sage, se o pessoal quiser mandar e-mail, como é que eles fazem? Mande para contato@projetoxpodcast.com.br. E Jay, se o pessoal quiser curtir a nossa fanpage do Facebook, é só você entrar lá no facebook.com/projetoxpodcast. E para os stalkers de plantão, como é que eles fazem? Sigam a gente no Twitter no @projetoxpodcast. Recados, nós temos dois recados importantes. Vamos lá. O primeiro recado é que saiu o Projeto X Playlist número 59, a Mix PXP número 2, com o Mug e o Tenshi na playlist. Meu Deus do céu, tenho medo na hora de escutar essa playlist. E o próximo recadinho é o que saiu um podcast que o nosso querido, não tanto assim, cabeça, participou no Jogatina BG Podcast, o terceiro, se não me engano, uhum, falando sobre jogos fillers. É isso mesmo? É o título desse tema, okay, né? Pelo que eles falaram, eram jogos mais leves, né, pra você jogar à vontade. Vamos lá, link na postagem também. Link na postagem, sempre. E-mails, vamos ler os e-mails do feedback do último podcast do Jessica Jones. E o primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ e ele começa assim. Olá, pessoal do PXP. Primeiro de tudo, DiCaprio ganhou o Oscar. Yeah! Eu devo admitir que esse lance do Oscar, eu fiquei meio dividido, sei. Você queria que ele ganhasse, mas não queria que o meme morresse. Exatamente. Eu fiquei também. E não é que o mesmo raio cai duas vezes no mesmo lugar? Uhum. Após a surpresa que foi a série do Demolidor sendo um sucesso de crítica, criou-se um hype para as outras séries que, no fim, irão formar os Defensores. Jessica Jones entra naquela categoria de personagens de quadrinho que ninguém conhece, e quem conhece não se importa. E poucos que eu vi da HQ é que entendi que foi um esquema da editora. Vamos fazer um HQ adulto, mas no fim não passou de um genérico com sexo, violência, outro lado de adulto. Eu não li essa HQ pra poder comentar, então não sei. A série, na verdade, pega bem pouca coisa da HQ, o que é bom, pois acaba sendo uma surpresa o desenrolar da série, mesmo pra quem leu as HQs. Jessica é uma personagem feminina fantástica. A forma única como ela lida com as coisas, guardando para si mesma e depois acabando explodindo em vários momentos, é muito bem trabalhada essa questão do trauma dela. Mas quem rouba a cena é o vilão Killgrave, que é um excelente vilão. Adoro esse cara. O ator é fantástico, né? E é o que ele fala aqui logo em seguida. Uma excelente escolha de ator. Em vários momentos você questiona as motivações dele e até acaba sentindo pena em alguns momentos. Com certeza recomendo essa série, assim como recomendei a série Demolidor. Até o momento, a parceria Marvel e Netflix está dando frutos. E quem fica no aguardo é o Luke Cage. Cara, eu curti. Eu só vi a série por causa do David Tennant, mas eu adorei essa série. Eu vi a série porque eu tô vendo tudo no que o Netflix solta. Assim, eles têm algumas séries merdas? É, eles têm algumas séries merdas. Uma ou outra. Mas, mesmo a série merda, você não pode... Dá pra você ver que tem uma qualidade de ser bem feito. Já viu House of Cards, a nova temporada? Claro que eu vi. Eu até preciso ver a quarta temporada. Eu já vi tudo. Você quer spoiler? Não. Peguei ontem. Eu tava atrasado da terceira temporada. Eu vi ontem, terceira. Eu preciso ver a quarta agora. Vou ver, quero ver logo. Spoiler, ó. Não fale. É o editor corta. É. Engraçado. Bom, mas muito obrigado, Rafael Gaki, pelo seu e-mail, tá? Muito obrigado. O próximo e-mail é do Leonardo Piana. Fala, Peixes Casters. Piana aqui. Já faz um tempinho que não escrevo e como quero falar sobre os últimos casts, acho que esse e-mail pode ficar um pouquinho grande. Vamos lá, e-mail bem grandinho do Leonardo Piana. Vamos tentar ler tudo. Meu Deus. Bom, primeiramente, vamos falar do último podcast, o Jessica Jones. Quando essa série saiu, eu estava com um grande hype pra ela, principalmente por já ter visto o Demolidor. Acho que por isso que no final eu não curti tanto a Jessica Jones quanto eu poderia. Eu ainda acho ela muito boa, mas fui esperando ver um Demolidor 2 e me decepcionei um pouco com a parte das lutas e o fato da trama ser a mesma desde o começo. Mas tirando isso, os personagens são excelentes, o Killgrave foi fantástico e a Jessica também. E eu fico meio na dúvida quanto a uma segunda temporada, porque como nessa primeira fechou bonitinho, não sei que tipo de temática eles poderiam aproveitar numa segunda temporada. Ah, outro vilão, cara. É, chamou outro vilão, né? Outro vilão e fica nessa paranoia toda de novo. Pois é. E uma coisa que com certeza eu fiquei com muita vontade de ver na série foi ler as HQs do Alias. Torcer pra que sejam republicadas logo, uma coisa que deveria ter sido feita quando a série lançou pra aproveitar o hype. Mas nossa querida Panini é meio lerda nesse sentido. Coitada Panini. Eu acho que a Panini nem tem tanta culpa assim, porque tem tanta coisa de negociar, tá vendo isso, velho? Também. Porque uma coisa é a gente fazer um podcast que a gente não tem que falar. A gente precisa pegar autorização com absolutamente ninguém, sabe? É, então. E outra coisa é você publicar um HQ, você tem contrato, tem dinheiro rolando. E são empresas diferentes, Netflix e Panini também. Às vezes não deu tempo, às vezes assim que lançou, às vezes eles queriam, sabe? Pois é, né? Ah, continuando o e-mail dele, segundamente vamos falar sobre o melhor podcast dos últimos tempos, o Cabeça Quiz. Sério, muito bom esse quiz, por favor, façam mais. E os Sage versus todos seriam muito injusto, com certeza, é verdade. O Sage ia ganhar muito fácil do mesmo jeito. Com certeza. Calma, gente, não me crucifique aqui, não. É, pra ficar mais justo, outro time deveria ter direito a um Sage Token por rodada. Porra, a melhor disputa desse quiz seria Dri versus Cabeça, mas isso seria meio injusto. Então façam um Sage Quiz pra que essa disputa possa ser feita. Qualquer coisa contra Cabeça seria injusto, né? Porque primeiro, foi ele que fez as perguntas. É, então. Segundo, tem uma categoria que é tipo coisas que o Cabeça gosta. Pois é. E terceiro, ele que bate o martelo final. Se você der a resposta certa, ele fala, não é isso. Maldito advogado. Bom, e terceiramente, o cast 176 do Bloco Noitamina. Nunca parei pra ver onde os animes que eu assisto passam, que horário, canal, nada. No máximo, qual é a produtora. Mas quem diria que esse bloco possui tantos animes que eu gosto, adoro, amo. Só pelo fato de ter o Shigatsu, o Anohana e o Psycho Pass já ganhou meu respeito. Vamos falar então dos blocos que vocês montaram. Vamos lá. Bloco 1, só vi o Nodame, um anime que gosto muito e já ouvi muito bem e gostaria de ver o Sakamichi. E os outros dois nunca vi. Por isso dou um nota 8. Bloco 2, nota 10. Precisamos dizer por assistir, mas eu gostaria de agradecer a vocês, pois eu peguei pra assistir o Anohana por recomendação de alguém, não lembro quem, acho que o Mugi, no cast de animes que eles marcaram. Como eu amei esse anime, chorei muito no final, PQP, que anime foda, foda mesmo. Bloco 3, nesse temos o Shigatsu, lindo demais, o Tokyo Magnitude 8.0 que estou vendo, o Ping Pong The Animation, que eu comecei a assistir, mas não gostei da animação, e mesmo que a história seja maravilhosa, eu não consigo ver esse anime, e o outro que nunca vi, por isso esse fica com nota 9. E o Bloco 4, Higashi no Eden, eu já vi, não achei mil maravilhas, mas é legal. O Sag Drop eu li o mangá só e gosto da segunda parte, meu Deus, mas como o anime se refere à primeira, então deve ser muito bom, e os outros dois nunca vi, por isso dou um 7. Era como ele gostou da segunda parte do Sag Drop, meu Deus. Bom, gostei bastante desse cast, mas não sei se existe outros blocos nas programações do Japão, mas se tiver e for tão bom quanto esse, merecia um podcast também. Existem também outros blocos, mas nenhum é tão falado, tão difundido como o Noitamina. Noitamina virou um selo de qualidade no fim das contas. E pra fechar, gostaria de fazer uma sugestão de podcast para vocês, que seria um podcast de Superman Grandes Astros. Olha aí! Li ela recentemente e adorei, e acho que merecia um cast. E não vi o cast do Rei de Babel, porque ainda não li, tenho ela aqui, então quando ler, eu ouço e dou meu feedback. Um abraço e até a próxima. Olha, sobre o Superman Grandes Astros, tem que perguntar pra galera, mas eu acho que ela é considerada muito boa, então acho que vale a pena perguntar e ver se sai esse podcast. É, mas eu não garanto nada. Então é isso, né? Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado, Leonardo Pena, por esse gigante e-mail. Não é jegue não, é jumento. O próximo e-mail é do Jonatas da Silva, e ele começa e-mail assim: ô galera do PXP, aqui é o Jonatas Silva, 26 anos, São Paulo. Um cast muito bom dessa semana, adorei Jessica Jones. Casting, atuação, produção, tudo muito bem feito. Estou quase que acreditando que se trata de super-heróis. A Netflix deveria simplesmente receber o Gold Default como nota. Só precisa conferir Punho de Ferro, para ter certeza. Punho de Ferro é aquele cara da DC esquisitão, né, que usa uma máscara amarela. Marvel. Ah, Marvel, ok. É um cara que usa golpes místicos de artes marciais vindo da magia. Mas ele usa uma máscara amarela. Isso, exatamente, ele mesmo. Mas ele também é um herói urbano. Ele é? Ele é um herói urbano. Na mesma linha do Demolidor, Luke Cage, sabe? Só que ele usa magia, né? Então, vamos ver como é que eles vão... A Netflix vai tratar disso. O que mais gostei na série foi ver o Doctor fazendo um vilão de maneira maestral. Os vilões da série do Netflix roubaram a cena até demais, comparados com os personagens principais. Tanto que eu tô com receio de quem virá na série Cage, até porque não conheço os personagens tão bem a ponto de saber se ele tem um arqui-inimigo. É, eu não sei também. Então, cara... Confesso que eu não conheço. É aquela coisa que... Isso aí em relação ao vilão ser melhor que o herói, é aquela coisa. Na verdade, você mede o herói pela sua galeria de vilões, né? É, né? Pra um herói ser bom, ele tem que ter vários vilões melhores que ele, porque ele é o contraponto. Então, no caso do Luke Cage, eu confesso que eu não sei quem seriam os vilões dele e quem vai aparecer na série. É, deve ser alguma coisa tipo Rei do Crime também, alguma coisa nessa pegada, provavelmente. Então, talvez. Eu até gosto da Jessica, mas o arquétipo dela pra mim já é batido. Eu não vi a atriz fazer nada novo. O que me deixa contente é saber que o espaço que ela tem para crescer na segunda temporada é bem grande. Uhum. É, esse aspecto não está batido. E com os outros roteiristas bons que a Netflix tem, isso está quase garantido. Oh, yeah. Os personagens de apoio roubaram a cena várias vezes também. A irmã da Jessica deixa o Luke até mesmo os vizinhos da Jessica. Tipo, muito o Cracudo Inocente e a Gema Histérica. Meu Deus, que casal estranho. Obrigado pela atenção e pelo trabalho e a qualidade sempre. Continuem firmes e fortes. Valeu, galera! Muito obrigado, Jonatas da Silva, pelo seu e-mail. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Renan Hipster. Olá, galerinha do PXP. Aqui é o Renan Hipster, de 15 anos. Parabéns pelo cast sobre a fantástica série Jessica Jones, que eu gosto muito mesmo, sabendo que tem alguns momentos ruins. Um deles são algumas cenas um pouco apelativas no início, mas quanto mais a série passa, melhor fica. E a atuação também dos principais, a Kristen Ritter e o Sr. David Tennant. Oh yeah, com certeza. E agora é a hora da treta. Eu acho Jessica Jones melhor que Demolidor. Me julguem. É, eu não vi o Demolidor, então não posso falar nada. Então eu não sei. Eu gosto dos dois. Legal. Sobre o cast da semana que vem, não faço a mínima ideia, mas vou chutar, por isso vou mandar 3 chutes, que é clichês de filmes de terror ou Psicose, porque é o melhor filme de terror. Parabéns pelo cast, continue com um ótimo trabalho. E não, Rina Hipster, você errou. Não, é nada disso. É sobre uma franquia em específica. Você tem que falar o nome da franquia. Não é Psicose, é Pânico, o chute. Você errou. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail aqui é do Thiago Roseta e ele começa assim. E aí, pessoal do PXP, aqui é o Thiago Roseta. Podcast sobre Jessica Jones, como nosso grande, querido, amado e melhor Dr. Ever, David fucking Tennant Alonzi. Alonzi! Alonzi, calma. O podcast de Jessica Jones, mas como eu sou fanboy do Tennant, não podia evitar. Ok. Eu também, cara. Eu também. Quando a série foi anunciada com Kristen Ritter, como Jessica Jones, fiquei muito ansioso para não ter gostado muito da atuação dela como Jane, a namoradinha do Jess Pinkman de Breaking Bad. Yeah, bitch. Mas eu não poderia deixar passar uma série com David Tennant da Marvel no Netflix. E quando eu comecei a assistir a série, achei fantástico a atuação dela, entrou muito bem no papel. É, a série foca muito no abuso, principalmente contra mulheres. Achei muito interessante essa abordagem de utilizar os poderes do Kilgrave para criticar e demonstrar os problemas de relacionamento abusivos. Cara, esse é um ótimo foco que eles abordaram, viu, Jessica Jones? Sim. Porra, foi muito bom, todo mundo discutiu. E ele continua assim, poderia escrever mais coisas, mas já chega. Já está grande o e-mail, é? Na verdade não, tá bem pequenininho. Sobre as dicas, eu não tenho a menor ideia, mas aqui vai. O Chamado, Psicose e filme de terror. Óbvio que não me ocorreu mais nada. Valeu e até mais. Pois é, Thiago Roseta, você também errou o chutes, não é nenhum deles, é. Exato. Filme de terror não é porque a gente já gravou um podcast de filme de terror, tá bom? Então não é, mas você tinha que chutar a franquia Pânico. Ah, mas uma curiosidade aí, ou seja, não sei se você sabe, o Chamado é um mangá. Ah, ele vem de um filme japonês e eu não sei se ele vem de um mangá, né? Ele vem de um mangá, tem um mangá aqui. Maneiro. Saiu no Brasil. Nice, legal. E o final é diferente do filme. Ah, o filme também já é diferente de tudo, né? Então. É, enfim. Ele tem um, dois e três também, então deixa pra lá, bom. Enfim. Valeu então, Thiago Roseta, pelo seu e-mail, tá? Muito obrigado por tudo. E até semana que vem. Até semana que vem. Vamos falar então das pessoas que acertaram as dicas. Quem mandou o e-mail e acertou as dicas foram o Pablo Neves, o Rafael HQ, o Leonardo Piana e o Jonathan da Silva. Parabéns, galera. Vocês acertaram. Essa vez foi pouco. Tudo bem. E um abraço aqui pra todo mundo que comentou, que é o Jacarepaguá, o Rafael Taira, o Lucas Santana, o Pablo Neves e o Ian Margalhon. Aí, galera, muito obrigado por terem comentado no podcast. Valeu. Muito obrigado. Pra fechar essa caixa de entrada, vamos falar das dicas, né, Odin? Sim, senhor. O podcast dessa semana, vocês acabaram de escutar, foi o podcast da franquia de filmes de terror Pânico. E quais foram as dicas? As dicas foram telefone, terror e faca. Olha a faca! E por que essas dicas? A faca porque é a arma principal do vilãozão lá, né? Oh, yeah. Terror porque é todo aquele terror de ser perseguido o tempo todo. E é um filme de terror que fala de clichês de filme de terror. Ah, sim. E telefone porque é um clichê, né? Ele mesmo fica toda hora ligando na linha sem falar nada. É o modo que ele usa pra perturbar as vítimas dele, né? Sim. Estou ligando pra você, estou te contando toda hora. E as dicas da próxima semana, o podcast que ainda não foi gravado, espero que esteja tudo bem, cara, quando a gente for gravar ele. Então, as dicas são, vamos lá, essa eu caprichei, essa ninguém vai acertar, cara, essa ninguém vai acertar, duvido alguém acertar essas dicas. As dicas são, vamos lá, presta atenção, Showbiz, Caixa de Pandora e Galinha Gigante. Quero ver, cara, alguém acertar isso. Pela Galinha Gigante, eu tenho certeza que alguém vai chutar Toy Story. My God. Ia ser engraçado. Enfim, galera, muito obrigado, então, por escutar esse caixa de entrada. E mandem mais e-mails, mandem mais comentários. Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter. E é isso, né, gente? É isso, né? Não esqueçam de mandar seus e-mails, seus comentários. Lembrando que a gente aceita e-mail certo, e-mail errado. A gente aceita todos os e-mails. Oh, yeah. Valeu e falou. Até semana que vem. É isso aí. Fui. Falou.